Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Gustavo Bocha. Eu sou o Luke. Eu sou o Leonardo Souza. E eu sou o Judeu Ateu. E esta é a quarta parte da Batalha Real do Mandel. Estamos aqui para um dos quadros preferidos de todos os participantes e de alguns ouvintes. Vários ouvintes. As pessoas gostam desse quadro que é uma maluquice que a gente inventou. Exatamente. Estamos aqui para mais uma Batalha Real do Magal Quadrado. Na verdade, não é mais uma, é a mesma. A gente está continuando a mesma Batalha Real. Já se estendeu por 4 programas. Esse é o 4º programa. Basicamente, se você está chegando aqui agora pela primeira vez, o que é muito pouco provável, mas caso esteja chegando, essa é uma brincadeira que a gente fez simulando um Battle Royale, né? O equivalente ao Battle Royale, com personagens de mangás que a gente sempre conversa aqui, né? Uns mangás mais psicológicos. Ou não, às vezes, depende do personagem. Tem os genéricos não. Tem uns conhecidos aí, tipo, sei lá, Death Note, não sei qual mais. Mas a maioria... mangás que a gente gosta é que os protagonistas não têm poderizinhos pra poder entrar no Torneio das Trevas. Esse. Mas a gente queria falar deles mesmo assim. Então a gente fez já 3 programas com isso, simulando os encontros aqui. Então caso você queira ouvir esse programa, obviamente vai ter que começar pelo primeiro, porque a gente não vai mais apresentar nenhum personagem. A gente já terminou de apresentar todos no último programa. Então daqui pra frente é só acontecimentos. Preferencialmente bastante morte. Espero que acelere o ritmo, não ter que falar quem é o personagem. Isso é bom. Bom, antes de qualquer coisa, recapitulando rapidamente, os personagens, quando morrem, o corpo desaparece, a gente sorteia 2 personagens, joga um dado pra ver se de repente se cair um número 6, de repente é um encontro de até 3 personagens, e a gente sorteia o lugar, mas agora que todos os personagens já apareceram, primeiro a gente avalia se tem algum lugar que já faz sentido, né? Então, se o personagem X, sei lá, encontrar o Pum Pum está no farol, então ele tem que ser no farol esse encontro, senão a gente sorteia. Exato. Aliás, e os encontros de 3 personagens, tem personagens que estão juntos, eles contam como uma entidade só nesse lado do dado. O que vocês acham que a gente deveria fazer? Quando eu for sortear um personagem, vocês acham que eu deveria colocar cada um se for um grupo, né? Colocar cada um separadamente na lista, porque é um grupo grande e tem uma maior possibilidade de encontrar mais gente? Ou não? O grupo é uma linha só no sorteio. O que vocês acham? Não, acho que você coloca os dois, porque... Justamente por isso, são mais pessoas, é uma probabilidade um pouco maior de ser um deles que vai encontrar alguém. Não necessariamente, mas... né? Pensar no cenário do Batalha Real mesmo, pessoas estarem juntas não é uma possibilidade maior de alguém encontrar elas, né? Em teoria se faz mais barulho, né? Atenção. Essa é uma boa desculpa. Olhando mais lugares e tal. A gente vai ter que inventar uma desculpa daí, tipo, se o cara cair sozinho. Como que ele vai sair de perto do grupo? A gente vai fazer isso? A gente fala do grupo junto, imagino. Como a gente faria. A gente vai ver caso a caso. Beleza. Pode ser que, por exemplo, a gente tenha CGs, que é um monte de personagem. A gente falou que pode ser que elas não estejam juntas, algumas estejam por aí. Vai ser caso a caso, eu acho. Pode ser que um dos personagens do grupo veja a pessoa enquanto a outra tá longe. Vamos construir esse roteiro bonito aí. Eu quero uma votação rápida aqui. Se a gente deve introduzir agora uma mudança no clima pra gente forçar as coisas a acontecerem mais rápido. Então começou a chover. O que vocês acham? Voto sim. Eu acho irônico que começou a chover aqui também, então... Aliás, outro questionamento. Imagino que o Batalha Real lá do original... O tempo passa, ele dura mais de um dia. A gente vai fazer uma virada de dia, assim, as pessoas indo dormir. Mas vamos ver, porque a gente, inicialmente, como ainda tem bastante gente, então eu acho que tá tudo acontecendo muito rápido ainda, tudo muito próximo. Quando a gente sentir que tá com menos personagens, a gente pode começar a brincar com passagem de tempo. A gente já fez isso meio que sem querer, né? Porque algumas cenas a gente descreveu como de noite, outras como de dia. A gente fez isso? Sim, do pum-pum do farol, se não me engano, tipo, a gente fez, a lua tá atrás do Sakamoto. E aí no da Emanon, o sol tava atrás dela. A gente só falou que era a sombra do Sakamoto, a gente não falou que era da lua ou do sol. Foi a minha criatividade. Bom, a gente pode fazer anoitecer durante esse programa, então, ou alguma coisa assim. Vamos ver. Vou sortear aqui então os personagens. Aliás, não. A gente já tem um último encontro, que foi o cliffhanger do episódio anterior. Que foi a Yuno de Mirai Nikki, que está com a K-42. K-47, vou falar 42. A K-47 é a faca perfeita pro combate. No mercado, sim, onde ela matou o Kurosawa, de Unanimous Kurosawa. E chegou lá Light, de Death Note. Sem nada, sem nenhuma arma. Ele chegou e começou a chover, é isso? Ele chegou lá porque estava chovendo. Inclusive, a gente descreveu no último encontro do Light, a gente descreveu que acabou com um trovão caindo. Foi um foreshadow. Assim, é verdade. Beleza, então, ele foi lá, começou a chover, ele foi lá nesse mercado aí buscar abrigo, né? A Yuno tá dentro? Imagino que sim. Então, a Yuno está dentro, ela acabou de matar o Kurosawa, chegou o Light. Vocês acham que o Light, ele vai entrando, o Light, ele vai dar uma vasculhada, o que, que o Light vai fazer? Acho que ele não vai entrando. Eu só queria comentar que eu quero fazer uma piada que a Yuno matou o Kurosawa, que é quase uma paródia do Light, ela vai por um meio quadrinho confundir os dois, eu já não matei esse cara, o que que tá fazendo aqui de novo? Ele nunca vai entrar desprevenido, porque ele não entrava no quarto dele desprevenido. Ele não fazia nada desprevenido. Tudo que ele vai fazer tem aquele momento de pensar, tipo, será que eu entro? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, na verdade, o ponto é, vocês acham que ele vai perceber que a Yuno tá lá dentro antes da Yuno perceber que ele tá do lado de fora? Ou vocês acham que os dois vão se perceber mutuamente? Sim. É, porque teoricamente o Light é mais inteligente do que a Yuno, né? Porque, tipo, eu acho que ele não vai necessariamente... perceber que ela tá dentro, mas ele vai assumir que tem alguém dentro. É melhor pra ele assumir que tem algum perigo ali. A pergunta é, o que que é melhor? O poder de percepção do Light ou os poderes ninja de se esconder ali da Yuno? Imagina os poderes de percepção do Light. Não tem nenhuma habilidade específica de esconder. Porque eu não li Mirai Nikki inteiro, mas não tinha umas cenas de que ela aparecia atrás das pessoas, umas coisas assim? Ela é meio psicopata. Mais efeitos do que qualquer coisa. Só é stalker. Ela, inclusive, é bem chamativa com a maluquice dela. Então. Tem um cabelo rosa, né? Mas eu fiquei pensando agora, sei que a gente tem que matar os caras, mas será que ela não teria um interesse pelo Light? Então, esse é um ponto que eu tava pensando. Porque a gente teve essa rápida discussão com o Kurosawa e a gente chegou à conclusão que ela gostava do Yuno, especificamente. Do Yuno não, dela é Yuno. Do Yuki. Porque ele era um loser. Então, não sei. Mas, não é. A gente gostava dele especificamente, só isso. Tipo, ela gostava dessa pessoa, não de uma característica. Porém, por outro lado, diferente do Kurosawa, o Light, ele é conhecido por ser um womanizer, né? Claro, ele é galanteador. Ele com 15 anos de idade seduziu a policial lá que tava perseguindo ele. Inclusive, ele já tem experiência com mulheres meio maluquinhas, então... Sim, é verdade. Pois é, muito. Vocês acham que o Light, ele ia perceber ela? Eu acho que é assim, porque o Light, ele veio no mangá do Oba. Então, ele vai olhar a Yuno, vai falar assim, mulher... Então eu vou muito pegar a arma dela, sabe? Sim. Então ele vai confiante de encontro a ela. Provavelmente tentando seduzir ou pegar a força, porque pra ele é mais forte, ele é homem, obviamente, né? Mas ele vai entrar e, tipo, só depois eu descobrir ela, porque acho que ele nem entraria se ele achasse que tinha alguém. Não, eu acho que ele descobriria que era ela, ele ia ficar observador lá, olhar na porta, olhar na janela e chegar escondido. Ia perceber que ela tava lá dentro, empurrando a caixa de Go que ela usou pra matar o Kurosawa pra algum outro lugar. Uma cena boa é, ele meio que percebe ela, aí ele tenta, tipo, meio que fingir que ele sem querer fez barulho. Mas foi de propósito, ele tá pensando em tudo isso. Ela vira pra ele, ela olha pra ele, ela meio que chega pra ele com a faca. Mas a gente já viu o Light no mangá, ele tem uma certa habilidade de autodefesa. Claro que aí, não. Aí, tipo, ele... Se... Que? Ele lutou com uma bicuda na cara. Mas ele deu um soco na cara também. E, tipo, ele não é um fracote, assim. Tem momentos no mangá que o fato dele conseguir ganhar da pessoa na força é um dos elementos do plano dele. Tipo, se tudo der errado, eu sou mais forte e tal. O que eu queria é que ele meio que desviasse a faca e aí lascasse um beijo na menina ali e aí já era. Isso eu acho que é demais, Eu acho que é. Calma lá. Olha, eu quero que vocês lembrem que a Yuno, na verdade, ela é uma yandere. E se a gente partir do pressuposto que ela gosta do Yuki, ela só gosta do Yuki. Inclusive. Ela não vai. Ela tem uma razão bem whatever no mangá de Mirai Nikki pra gostar do Yuki especificamente. Ele fez uma coisa. Não ia desistir dele tão fácil assim. E Yandere não desiste assim, não, gente. Eu não sei se ela não. Se ele beijasse ela, por exemplo, acho que ela matava ele. Isso seria uma boa... Mordia e esfaqueava ele. Eu acho que o plano do Light era conquistar ela. Então acho que o nosso ponto é, ele consegue conquistar ela? De alguma forma? Eu acho que não. Será que porque, não? Porque, tipo, ele não tá numa situação onde ele possa ter controle, entendeu? Não tá em sociedade. Se ela quiser, ela esfaqueia ele. Ele conquistou a minha mulher lá, policial, porque, sabe, eles estavam numa sociedade normal. Só que aqui a ideia é matar as pessoas, então não vai ter tempo pra isso. Mas e se... Você lembra como era a relação da Yuno com os outros personagens de Mirai Nikki? Ela era louca com todo mundo, eu acho. Ela só se importava com o Yuki e foda-se todo mundo. Uma pergunta melhor, qual é o nível de machismo em Mirai Nikki na escala Obayobata? Não é nível Death Note. Não, mas... É a escala Obayobata, só não tem só um nível. É, digo, sei lá. De um até Death Note Bachman. De um até Oba, qual é o nível de machismo em Mirai Nikki? Eu acho que é... Não chega nem no One Piece. É 0.2 Oba, sabe? É muito pouco. 0.2 É, não, tem mulheres fortes, então... Eu acho que o Light vai quebrar a cara sem querer. Porra, mas isso é uma cena boa. Ele só soube lidar com as mulheres... Na vida dele, ele lidou com as mulheres burras do Oba... Aí, tipo, ele vai tentar dar um de galãozão pra cima dela, vai morder a língua dele e vai esfaquear ele. Vamos fazer essa cena então. O Light, ele vai chegar nela e vai tentar jogar o charme nela. Mas eu acho que o Light, parando pra pensar, ele é bem observador. Ele consegue ler as pessoas com uma velocidade até que alta. Então eu acho que ele sacaria que ela é uma yandere, meio maluca, na primeira interação. Aí será que, tipo, ele tentaria fazer um back-off, assim, ele, caralho, fodeu? Ou ele tentaria mudar o approach dele, tentar chegar nela de um jeito diferente? Tipo, conquistar ela no... Ela deve estar suja de sangue, né? Porque ela lutou com o Kurosawa, explodiu a cabeça do Kurosawa com um negócio do... A única forma do Light se safar dessa é se ele vê ela pela janela, meio suja de sangue, e falar nope, e tchau, sai correndo ali. Não, ele não faria isso. Como eu acho que essa cena teria uma ironia dramática melhor, seria tipo, o Light fica na... Ele tá perto do mercado quando começa a chover. Mas ele fica na rua um tempo a mais só pra se molhar e entrar molhado, tipo, fragilizado. E aí ele entra, vê o cabelo dela sentado atrás de uma mesa, uma coisinha, atrás de uma estante... Vê o cabelo dela, pensa, uma mulher, chega nela, sem a interação pra conseguir ver que ela é uma louca, ela sai na loucura, ele se assusta, ela esfaqueia ele, e aí ele fica maluco e tenta revidar, brigar com ela, sei lá, e aí ele morre depois, não abre, entendeu? Então a gente vai fazer que a Yuno vai atacar ele. Eu acho que faz mais sentido. Então eu quero modificar essa cena, eu não quero matar ele aqui. Eu quero que ele saia correndo e ela vá correndo atrás e a gente vai sortear um lugar pra onde eles vão. What? Dá uma modificada no cenário, né? Não precisa acontecer aqui. Ela dá uma facada nele e ele sai correndo que nem no final de Death Note, gritando. No final de Death Note. Não, tipo... Ele tá ali na porta, ele abre a porta ali, molhado, trovões ali no fundo. Aí, tipo, ele vai chegando meio perto dessa menina, né? Mulher Maravilha. Ela vira, e aí ela tá suja de sangue, ele sai correndo. Não, e aí, nessa hora ela que vira, ela vira já esticando a faca, assim, em direção a ele. Aí ele dá aquela, opa, desviada pra trás, assim. Aí passa perto, aí ele, ai, caralho, já começa a fugir. Eu acho que podia esfaquear ele. Dá uma esfaqueadinha, eu acho que podia. Podia, pode cortar, assim, embaixo do olho, assim, sabe? Que nem quando... Quer demonstrar que foi quase um perigo de corte, assim, faz um cortezinho assim. Clássico risco debaixo do olho. Eu quero ver o Light correndo na chuva sangrando. Isso é uma cena bonita. Aí ele começa a sair correndo e ela vai atrás, porque ela falou, não vou perder essa presa, né? Porque o jogo é pra matar. Eu não vou ficar aqui escondida pra sempre. Ela é maluca, ela quer matar esse cara. Vocês acham que eu sorteio aqui um lugar pra onde ele vai parar? Ele pode parar com outra pessoa. É, isso vai ser louco. Pode ser. Pode e tá ser. Chovendo, eles podem escorregar e cair. Acho que tinha que tocar um dado de escorregar e cair e morrer. Tá, mas, ó, podemos fazer, talvez ela até conseguiu atingir, tipo, um olho dele. Pra ele pra dar bem um pouquinho mal. Mais... Pode ser, e, pode tipo, ser. Sangrando, assim, sabe? Ela não enfiou a faca dentro do olho dele. Risco, tipo, vazou. Naruto, sabe? Nossa. Vazou o sangue, é bom. Vazou o olho. Caraca. Não, não vazou aí... o quê? Não, tipo... Não, eu acho bom, tipo, dar um corte no dedo, na íris dele e o olho de, um dos olhos dele vazar. Acho bom isso. Que? Não, louco. Por que não? Tipo, o olho de Shinigami. Ok, beleza. Ok. Sorteando aqui um lugar. Ah, caralho. Caralho! Ele foi parar na escola onde estão as Century Girls. Ai, meu Deus. Caraca, isso vai ser muito bom, na verdade. que vocês vão fazer com isso? A gente continua agora, então? É isso? E aí, vamos? Frenesia, é isso? Vamos, é isso, frenesia. Ele saiu correndo, o mercado era, sei lá, numa vilinha ali, e a escola era relativamente próximo, de alguma forma, e ele saiu correndo em direção à escola pra fugir dela. E aí ele entrou lá. Só que a escola é grande. Vamos fazer assim primeiro. A escola é grande. Ele não vai entrar e ver as meninas de cara. Mas como ele vai entrar esbaforido? Gritando. Gritando, abrindo a porta, arrebentando a porta. As meninas vão ouvir. Passar. As meninas vão ouvir. Uhum. E agora? Sim. Não vai ter. Será que as CGs não iam colocar nenhuma menina ali pra ficar de guarda? Na porta, você acha? Acho que não. Na porta, mas sei lá, talvez iam com a janela, meio que só de guarda ali observando. Se a escola é grande, tem muitos lados, muitas janelas, eu acho. Eu acho que elas estavam mais. Vou ficar juntos, mas... pra garantir segurança. Eu acho que... Eu acho que elas poderiam ter colocado a Kiria de Osmak de guarda, só que ela não tava olhando. Genial. Aliás, eu tô lembrando aqui, ó. Elas estavam, esse grupo de meninas, elas estavam pra sair da escola quando a gente terminou o arco delas. Elas tinham... vasculhada, elas iam procurar mais armas. Vocês acham que elas ainda vão estar lá, então? Vamos discutir. Eu acho que elas podiam estar saindo. De saída é bom. Elas podem até, talvez, nem interagir com o Light, sair correndo pelo outro lado, mas ouvir os gritos dele e tal. Mas começou a chover, né? Será que elas não vão resolver ficar mais um pouquinho? Esperar a chuva passar? Isso é um bom ponto, na verdade. Como que elas iam sair, tá chovendo, e elas resolveram ficar mais um pouquinho? Aí a gente tem que decidir que ponto a chuva começou. Não, então, no programa anterior, elas estavam se preparando pra sair. Aí no momento que começou a sair, começou a chover do nada. Elas saíram. A gente decidiu que elas estavam pra sair, elas saíram. E aí começou a chover depois. Pode ter voltado. É que eu acho que fica sem graça se elas estiverem na escola. Tem que estar. Senão esse encontro. Vamos fazer que elas estão na escola. Vamos fazer que elas estão na escola porque agora eu quero fazer acontecer. Vamos lá. Elas estavam de saída, elas estavam prestes a sair. E aí começou a chover. Elas falam assim: e agora? Será que a gente volta? E aí elas estavam, sabe, sei lá, naquela parte coberta do lado de fora da escola, assim, olhando pra. Okay. Assim, tipo, será que vai parar a chuva? E aí elas vêm de longe, vindo correndo Light. Aí a Kana, astuta como é... Tira a arma. Não, astuta como é, ela fala, vamos se esconder, se esconde. E aí elas entram correndo pra escola, pra alguma direção, pra não dar de cara com o Light. Aí o Light não, vem... Não, a Kana não faria isso. Claro que vai, ela não vai querer matar... O cara tá vindo correndo, desesperado, sangrando na chuva, ela vai fazer o quê? Atirar no cara? A Kana aponta a arma pra ele e fala, para aí. Claro que não. Eles estão em maior número, né? Elas estão em maior número. Em teoria, ele não viu elas ainda. Mas só que seria interessante, então, se elas vissem a Yuno vindo atrás e, tipo, elas tomassem o lado da Yuno automaticamente, porque o Light tá fudido, tipo, um cara porra, de... Porra, não, caralho, mano. A Rin tá junto com a Kana, ela não vai falar, esse é o filho da puta. Então, mas aí que tá. E agora é a prova que ele é um filho da puta, eu porque acho... ele parece um demônio. Eu acho que eles não vi... Como parece o demônio? Ele tá ferido, coitado. Se tu vê um cara correndo na chuva, sangrando do olho... Desesperado? Desesperado? Sim. Não fica com medo no meio da chuva? Não, ele não tá com a cara do demônio, ele parece um coitado. Mas, tipo, a Rin sabe que ele tem o Shinigami junto com ele, né? Ah, mas então... Vamos identificar a cena, então. Ele tá vindo correndo ao longe, elas vêm. Elas conseguem identificar ele antes de tomar alguma reação? Ou elas... Ah, vamos ficar esperando aqui o cara chegar perto? Como é que é? Eu tô achando estranho. A Rin deve perceber de cara, de longe, porque ela tem sensitiva e tal, né? Não, ela não é... não é Thundercats. Não? Poder dela. ela sente a presença. Meleculas, negócio aí, não? Não é o Legolas. They're taking the hops to Isengard. Eu só achei que ela poderia sentir a presença dele, não, tipo, ver. Não, ela pode ver o Ryuk. Tá, então, ele dá no mesmo, ela vai ver que é o cara, né? Então ela vai falar assim, aquele cara que eu encontrei, que eu falei pra vocês, o cara meio estranho no lago e tal. Aí que elas vão falar, não vão pra cima dele, né? Tipo, elas vão querer evitar, porque a gente tinha definido que elas, o objetivo delas não ia ser matar ninguém, né? Então, só que elas não iam correr o risco de absorver qualquer pessoa pro grupo delas. Só que ele tá invadindo o espaço delas, eu acho, porque ele tá vindo correndo. Ele pode representar perigo, entendeu? Eu vou dizer o que eu acho que acontece. Eu acho que a Kana, na hora que a Rin fala isso, a Kana levanta a arma, aponta pra ele e deixa ele chegar perto. Mas, tipo, meio que a arma apontada pra ele manda ele, tipo, ficar num cantinho ali. E espera pra ela perguntar algumas coisas pra ele, provavelmente. Não, Não, eu acho que não, porque a gente falou que a Yuno acertou ele na faca. E aí ele saiu correndo. Uhum. Então, ela tá correndo atrás dele, mas ela não tá muito longe. Ela tá... Se ele for... Ele não tem como parar, sabe? Se ele parar, ela vai dar uma facada nas costas dele. Ela vai chegar em 10 segundos, menos que isso, e dar uma facada nele. Ah, então elas viram os dois. Ela viu a situação elas viram um lado, eu acho. Então, por isso que tá. Elas viram primeiro ele. Aí tem que ver qual que é a reação que eles vão fazer. Pra mim, faz mais sentido o que acontece. Eles vêm, aí a Rin fala assim, é aquele cara do coiso. Aí a Kana fala assim, se escondam. E aí ela fica meio de butuca, então as meninas vão pra algum canto, assim, sei lá, vira esquina, sei lá. E aí a Kana fica com a arma em riste, olhando pra ele. Aí quando ele tá chegando perto, ele vê a Kana, e aí a Kana vê a coisa atrás dele. E aí todo mundo se viu ali, sabe? Okay, okay. A Kana também consegue ver o... Não, ele tá falando da outra coisa, a Yuno. A coisa Yuno. Não o Yuno. Mas olha só, eu acho que então, nessa situação seria interessante a Yuno conseguir chegar a matar o Light, tipo, a Kana meio que fazer o Light parar sem querer por causa da arma que ela tá botando pra ele. Ele para, se assusta, e a menina chega e esfaqueia as costas dele, mata ele, e a Kana tem que ficar com um conflito de que eu faço com essa menina agora, entendeu? Ó, eu acho que vai ser assim, então. A Yuno tá chegando perto do Light, aí a Kana, ela tá com a arma em risco, só que, tipo assim, ela se viu, ela tá com a arma em mão, ela viu ele chegando e falou assim, caralho, eu acho que eu não vou me meter nisso aí, não. Então ela vai tentar ir pro grupo das meninas. E aí o Light viu ela e vai falar assim, ó, essa menina tá com a arma, ela vai me proteger. Já que essa daqui é maluca, né, que ela ali tá fugindo, então ela é a menina que eu quero que me proteja. Ela, aí ele começa a gritar por ela, oh, me ajuda, não sei o quê. E aí começa a ir em direção a eles, ao grupo de meninas, né. Então tá todo mundo correndo, virou uma perseguição gigantesca. E aí a Kana vai falar assim, porra, tem essas meninas aqui que não sabem fazer exercício físico nenhum, né, que é a Sawako... queria, eles vão conseguir correr direito, aí ela vai falar assim, ó, tem que parar esse cara. E aí ela vai pra cima, vira pra ele com a arma, aí o Light dá aquela parada, pô, não atira em mim, ela vai me matar. E aí a Yuno pula nas costas dele com a faca. E começa a saquear ele. Acho não. Bom, acho uma boa cena. Mas a Kana permite isso? Então, é porque tipo, foi sem querer, entendeu? Ela se assusta, aponta pra ele. Acho que ela não tem muito como evitar também, no caso. A Yuno pula atrás dele. Não, então, eu acho que aí é porque ela não viu, sei lá, não sei, ela não quis tomar um partido ali, ela não sabia o que tava acontecendo, sabe? E aí, quando a Yuno esfaqueia ela, aí a Yuno cai assim, em cima do corpo do Light, o Light cai no chão, não, a gente pode decidir se já é morto ou não. E aí ela com a faca enfiada assim, aí ela ergue a cabeça e olha pra Kana. E aí, nesse momento, a Kana aponta a arma pra ela. E aí vai do julgamento. Vocês acham que a Yuno ia meter um coitadinha pra cima delas? Pra tentar se salvar. Tipo, oh, ele me atacou primeiro, eu tô me protegendo. Ou a Yuno vai... A Yuno é de fingir, tipo, inocência? Sim, ela é yandere, né? Yandere. Esse é o conceito. Mas eu acho que não é esse, não nesse contexto. Ela não ia parar e não fingir ser boazinha. Nesse... Não, eu acho que assim, Lucas. Porque tipo, ela tá em menor número. Ela é ameaça ali, tipo, e a menina tá com uma arma. Ela vai morrer, entendeu? Tipo, ela é louca, mas ela não é burra. Mas se a Yuno tá no estado maluca dela, ela... Tá no estado maluca dela. Mas o ponto de Andere, eu acho... É um trovão. O ponto de Andere, eu acho, é tipo... Ela consegue ir do maluca pro queridinha em um não. Segundo. Não. Não. Estranho, você lembra de que também. Que ama tanto alguém que fica maluca pela pessoa. Não, tá, eu sei. Tá, mas não, essa mas menina... Então, Ela é uma maluca, entre aspas, fofinha, então. Sabe? Ela não é uma maluca com cara de assassina. Ela é uma maluca com cara de boazinha, com sangue espirrado na cara da pessoa que ela acabou de matar. Sim. O que eu acho que é o que poderia acontecer. Aí vocês, que vocês acham? Eu penso que na hora que a Kana aponta a arma e tá o Light no chão, tipo, e aí a Yuno tá com a faca em cima dela, a Yuno olha pra Kana e fala assim, fodeu, tá com a arma, eu com só com isso aqui eu não vou ganhar. Elas ficam se... E a Kana falando assim, fodeu, essa menina quer matar todo mundo. E aí elas meio que se entendem em silêncio, assim, e aí a Yuno fica parada, só olhando pra ela, aí a Kana tá olhando, aí ela dá um passo pra trás, aí elas só olhando uma na cara da outra, vão se ela vai se afastando devagar, a Kana, assim, sabe? E aí o Yuno fica ali em cima do corpo do Light, e aí a Kana vira e sai correndo, e aí ela fica esfaqueando o Light, sabe? E aí elas se separam. É, eu acho que a Yuno pode dar um sorrisinho, aquele sorrisinho andere antes dela ir embora. Tipo, ela não fica que nem um animal, ela fica, tipo, fofinha até o fim. Querendo. Caraca, mano, a Yuno é, tipo, ela já não tá fofinha, né? É, tipo, um animal da natureza mesmo. Não, mas só que olha só, ela, tem cena, assim, no Mirai Nikki, ela mata alguém... E ela vira de costas pra câmera e dá um sorriso pra câmera. Ela não tem essa mudança de virar um animal. Ela é um animal. Você tá dizendo que tem? É, ela não tem cara de assassina, é isso que eu tô dizendo. Ela, em nenhum momento ela, as pessoas vão olhar e falar assim, ela tem cara de assassina. Elas vão falar, ela é uma assassina porque ela está com sangue na cara e ela está esfaqueando uma pessoa, só por isso. Olha, eu lembro dela tendo umas expressões bem bizarras no mangá, só comentando aqui. Não, mas ela é bizarra porque você sabe que ela é uma assassina. Aí você fala, olha como ela tem essa cara de lavada sendo uma assassina. Não, é uma cara, tipo, assustadora mesmo. Não, se tu bota Yuno no Google, tipo, a imagem mais famosa dela é ela segurando o rosto, assim, que virou meme até. É meio. É uma cara fofa. Fofinha, tá ligado? Só que é uma cara meio fofinha. Só é creepy porque a gente, por causa da iluminação, por causa do contexto, e do etc. contexto, exatamente. Ok, mas meu Deus, a Kana é inteligente, ela tá vendo o cara com o olho esfaqueado. Não, sim, a Kana vai correr. Não, mas a Kana, você tá vendo? O que eu tô dizendo é que a Kana, ela não vai reconhecer que a Yuna é boazinha. A Kana, ela vai reconhecer que essa menina tá aqui pra matar, sabe? E aí ela falou, tem esse grupo de meninas aqui e elas vão ser uma presa fácil. Então, elas meio que entraram, se entenderam ali, a Kana foi se afastando com a arma apontada pra ela. E aí, quando tava numa distância boa, ela mandou ver junto com as meninas, fugiram pro meio da floresta, falou, vou não ficar mais nessa escola não, nem fudendo. Sabe, na chuva mesmo, sai correndo. Corre negada. É, e o sorrisinho dela é mais superficial, tipo, eu só falei porque foi como a cena veio na minha cabeça. Não que o sorriso vá fazer alguma diferença. Beleza, então, se separaram. E aí, quando elas estão fugindo, a Kiria vira e fala, nossa, que coisa, né? Desagradável. Que menina estranha, né? Eu acho uma cena boa da Rin fazendo um cumprimento pro Ryuk. É nóis, se reconhecendo. Ela tava com medo dele até agora há pouco, como que ela tá fazendo? É porque daí ele começa a escrever o nome do Light no Death Note e ela dá um... Legal. Ele já tá morto, por que que ele vai escrever o nome? Não, ele tá morrendo, é assim que funciona. Corta a cena, as meninas fogem, corta a cena pro Ryuk escrevendo Light Yagami esfaqueado por Yuno Gazai. Isso já aconteceu, por que que ele vai escrever de novo? Não, então, ele escreveu antes. Ele já tava escrito, né, animal? Aí ele fecha o livro e volta pro mundo dos demônios. É, isso tá parecendo muito jogadinha de mangá, só pra parecer inteligente, não gostei. Por isso que eu quero. Exatamente. Isso é tipo, sei lá, estilo tipo filme Death Note da Netflix. Isso é tipo Death Note. Ok. Isso é tipo Death Note, exatamente. Okay. Beleza. Ok. Light morto. Meninas da CG agora sabem que tem uma. Uma menina maluca correndo por aí. Uma faca. E a Yuno tá completamente ensanguentada, né? É, agora ela não engana ninguém mais. Agora não, se bem que tá chovendo, talvez ela seja limpa. Agora ela virou Mitsuko Soma total. Tá? No penhasco, a gente vai definir se ainda está no penhasco ou não, mas Sakuragi de Slandank. Com seu estilete. Ah, tá no penhasco, sim. Continua chorando ali, né? É. Aí você sabe o que a gente tem que fazer, né? É sempre piada com Sakuragi, não tem nada certo. Tomara que caia uma menina de novo. Puta que pariu. Vai, sorteia aí. Então vamos lá. Sorteando. Nagisa de Assassination Classroom. Acho perto. Nossa. Acerto bastante. Com o Tomahawk. Tocou o dado 6, estranho. Oi? Ah, esqueci de rodar o dado 6. Vamos lá. Dois, não, é só esses dois mesmo. Tá, meu, problema pra mim não tem nem opção. Repete a piada, acabou. Exato. Não. Ok, repete a piada. Vocês decidiram que o Nagisa é um assassino. Eu quero lembrar isso. O Nagisa, segundo vocês, é um assassino maluco que já matou alguém. É verdade, né? É isso que o jogo faz com as pessoas. Não é que ele é um assassino maluco. Ele é um assassino. Vocês ficam aí fantasiando que ninguém mata ninguém aí no mundo do jogo. A gente fez ele matar. Então vamos lá. O que eu acho? A piada se repete. O Sakuragi tá lá com o coração partido. Aí ele vê o Nagisa. E ele se apaixona pelo Nagisa. Ele se apaixona pelo Nagisa. Porque o Nagisa parece uma menina. Achou que era uma menina. É, e aí... tá chovendo, não dá pra ver tudo tão claro também. Essa piada foi perfeita no fim das contas, porque tipo, a gente construiu, desenvolveu e agora é a punchline. Ele se apaixonou por um menino, tipo, essa é a piada. É, parece que a gente planejou pra isso. A diferença é que o Nagisa vai ver ele, aí o Nagisa, ele já tá acostumado a homens se apaixonarem por ele, né? Ele já aconteceu algumas vezes na história. Pra ele é terça-feira. Na hora que ele vê o Sakuragi e vê a cara do Sakuragi, que aí vai estar com o coração no olho, né? Sim. E ele tá no modo assassino já, tá no modo jogo, então eu acho que ele vai se aproximar, sabe aquela cena do que ele vem no professor, lá? Que ele chega devagarzinho, sim. assim, e vira uma cobra. Sim. Eu acho que é isso aí que vai acontecer. Quando o Sakuragi vê, o Nagisa já tá com o Tomahawk no pescoço dele, já. Eu acho que faz sentido. Mas o Sakuragi vai ver o machado, porque o machado é grande, né? Isso não é uma coisa escamoteada. Mas é que todo mundo tem uma arma, não. Né? Foda-se, ele tá apaixonado, meu amigo. Todo mundo tem uma arma, pra ele não é nenhuma surpresa. É uma menina com um machado, ele vai achar até bonitinho. Não, não vai achar nada do machado. Eu Eu acho que é exatamente isso mesmo. Por mais que eu goste do Sakuragi, eu acho que nessa hora ele vai ser picado pela cobra Nagisa. Ô, louco! Não, é impossível. Eu acho que o Nagisa, quando ele chegar perto bastante, o Sakuragi, ele vai estar meio distraído. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma cena um pouquinho mais bonitinha. Eu acho que, inclusive, o Nagisa vai perceber o Sakuragi com os corações nos olhos ali e vai fuetar pra cima dele mesmo. Ele é de fazer isso, né? E aí ele vai se aproximando. Outra coisa que vocês esquecem é que o Nagisa também é inteligente, né? Apesar de ser... Então... O Nagisa, ele vai olhar e ele vai, tipo, falar assim, nossa, essa chuva, eu preciso procurar proteção, esse jogo perigoso, sabe? Jogou um papinho ali de vítima, coitado. Aí ele vai chegando perto do Sakuragi, quando ele chega perto, aí ele já faz o movimento ali. E por que ele vai matar o Sakuragi? Porque é um jogo. Ele tá no modo jogo. Tá no modo jogo. Ele aceita, Bocha, aceita. Bocha, a gente... Esse programa já, hoje desistiu. Você deveria desistir também. Isso é uma discussão importante. Escuta, a gente tá numa história, a gente tá contando uma história, e a história tem desenvolvimento de personagem. O Nagisa não é mais o personagem que tu viu, ele desenvolveu. Desenvolveu pra menos. Tá, mas no moinho ele tinha toda a questão de ele estar num lugar fechado com uma pessoa que estava entrando e ele não sabia quais eram as intenções. O penhasco é aberto, é claro, tá chovendo um pouco, tá, mas bom, tem um cara que lá. O que você acha que o Nagisa vai fazer no jogo então, Bosch? Eu não sei, porque vocês... O Bosch tem um bom argumento mesmo. Pergunta é essa: o Nagisa agora concluiu que ele vai matar. É isso. Porque eu sinto que... Eu não li todo o mangá, eu não posso discutir tanto. Mas eu sinto que o que a gente decidiu é que aquela primeira parte do mangá que ele tava nesse conflito, tipo, ele é um ótimo assassino, mas ele não devia fazer isso porque é errado. Tipo, agora ele é um ótimo assassino, ele tá num lugar onde tudo bem matar pessoas, ele inclusive vai fazer bem pra ele. E então, tipo, ele aceitou essa persona dele, entendeu? Isso é um desenvolvimento de personagem que era sentido. Tudo bem matar pessoas. Uma pessoa em específico, e isso não acontecia. Ele não conseguia. Mas ele tentou várias vezes. Ele tentava constantemente. Ele fez parte do grupo Não Queremos Matar o Kuro-sensei quando ele se dividiu. Quando spoiler, teve a rixa, né? É importante isso. Mas isso foi depois. E ele voltou atrás. Mas ele não tá pegando o personagem no ápice dele? Esse é o melhor momento do Nagisa em questão física, então... Não, mas ele tá num cenário... Diferente, gente. Ele viu o Jabu morrer, ele já matou uma pessoa... Foi meio que acidental, mas tipo, subiu o sangue nele, ele matou e eu acho que agora ele finalmente chegou à conclusão, é isso que eu sou um assassino, sabe? Porque e ele vai usar de todas as artimanhas, de todas as inteligências dele, pra ele matar todo mundo no jogo e vencer. Então não tem o que discutir, ele usa aquela técnica dele, tipo, de aproximar da pessoa, tipo, sem ela nem perceber e dar a volta nele e esfaquear. Quero repetir rapidamente meu rant do último programa. Se a gente não faz essas coisas, só vai morrer gente quando se encontrar com a Yuno ou com o Johan. Acho que a gente tá forçando. Eu acho que faz o argumento do Leonardo faz todo sentido. Tipo, ele tinha esse puta conflito se ele, tipo, ia matar ou não as pessoas. E ele finalmente se encontrou num cenário que ele pode ser o assassino que ele nasceu pra ser. Sim. Eu vou repetir que não era tanta gente que matava pessoas no Battle Royale original. Dois vilões. Meu argumento nem tem a ver com isso. Que eles iam matar. É que ele não tá matando na maldade. Mas tudo bem, o Nagisa vocês já decidiram. Ele já matou alguém, eu aceito que ele vai continuar matando pessoas, mas... Eu acho que a decisão que a gente tinha que ter e decidir é que, tipo, ele é outro personagem, não é o mesmo Nagisa que a gente conheceu, entendeu? A gente desenvolveu ele e agora ele é o Nagisa que a gente conheceu, com a diferença que, em vez de ter o Kuro-sensei pra falar assim, viu? Em vez de você usar suas habilidades de assassino como professor, usa suas habilidades de assassino como assassino, porque é o que o esse mundo causou com ele, sabe? Tipo, surgiu a oportunidade e ele vai usar essa poderes. Senão tu vai morrer, o Kuro-sensei pra falar isso pra ele, ele não tem o instinto de assassino também, porque o Kuro-sensei... Mas ele já foi treinado. Instinto, né, Bosta? Já foi treinado. Desde o começo, mas, ele então, tinha se, esse negócio. Se ele foi treinado, tudo bem, eu posso aceitar, mas se ele já foi treinado, ele já foi treinado pelo Koro-sensei, inclusive. É, mas não chegou até o fim, entendeu? O rolê é que agora surgiu um outro cenário, que não tem mais Koro-sensei. Ou até chegou até o fim, mas, tipo, o fato de ele estar nesse cenário fez ele retornar, entendeu? Ele fez ele, tipo, voltar pra esses conflitos. Porque imagina se ele ficasse, não posso matar ninguém, não posso matar ninguém. Ele ia se fuder no jogo e ia morrer, porque ele não tem a noção de se rebelar a princípio, entendeu? De, tipo, sair do jogo, sei lá. Ele acha que a cabeça dele vai explodir se ele gente, não... Gente, isso é completamente cabível com o personagem. Eu tô indignado que vocês não conseguem aceitar isso. Meu Deus. Eu já aceitei porque já faz 3 programas que eu achei errado. Não, então, mas vocês estão com esse tom de revolta aí. A gente tava com esse elefante na sala aí alguns programas já. Ainda vai ser um elefante, porque ainda não condiz com o personagem. Vocês só inventaram um novo personagem. Vou fazer o seguinte, então. O Sakuragi desvia e joga na Giza pelo penhasco. Daí não precisa lidar com os problemas. Não. Faz ele matar o Sakuragi. Eu já aceitei. Eu acho... Porra, a gente desenvolveu. A gente tem a oportunidade aqui de desenvolver um personagem. De fazer um, entendeu? Um arco. Você tem a oportunidade de criar um personagem novo baseado no personagem que você conhece. Sabe que não, desenvolver não, é isso, não, né, Bocha? Desenvolver não, é isso. Caraca, eu não acredito que a gente tá perdendo tanto tempo com isso. Puta que pariu. Por mim, a gente já tinha parado o Nagisa matar o Sakuragi e pronto. Hein? Olha, eu já aceitei. Mestre, é isso. Esse é o Nagisa. Você pode chorar depois, Bocha. Eu tô chorando. Vocês que estão fazendo bosta ainda. vocês têm um monte de gente que escutou e reclamou. Vocês se viram. Mas eles. Agora a gente deu mais. A gente deu melhores justificativas de novo. A gente deu melhores justificativas de novo. Exato. Que bom que tivemos essa conversa. Tem que fazer acontecer. Beleza? Nagisa foi pra cima do Sakuragi. O Sakuragi vai ter tempo de reação ou o Nagisa vai ser certeiro e fatal como ele foi treinado pra ser? Porra, que essa pergunta existiu mesmo. Um personagem de gag, o Sakuragi tem que desviar na hora certa do ataque. Não, ele vai fazer um e aí a cabeça dele vai acabar o fora do corpo. O Sakuragi é o caralho dos reflexos, né? Não. Pior que ele é. Ele é um cara... Ele é um cara alto de um mangá de esporte. Não, ele é um cara alto que pula alto. Não tem nada de reflexo. Ele tem briga de rua, mano. Ele é o maior cara da briga de rua. Mas ele não briga com mulher. Nível briga de rua pro nível assassino profissional, eu acho que não tem muita solução aí. Você tá subjugando as brigas de rua. Acho que nem ia ter chance, porque o Nagisa devia flertar com ele, ia chegar perto e tipo, em um movimento só e acabou. Não tem nem como pular pra trás, porque tá na beira do penhasco, né? Vocês se esquecem que nas brigas de rua, os caras brigam com faca e garrafa quebrada, velho. Bocha, é um machado, Bocha. É um machado. Ele tá na beira do penhasco, não tem muito espaço pra movimentar e desviar. E se ele desviar, ele cai. A escala de poder de Assassin's Creed não é maior do que a de mangá de delinquente. Sakuragi morreu. Na minha cabeça. Mas então é isso, o Sakuragi faz e aí ele termina o cabeça caindo pelo penhasco. E aí ele vai pro céu e encontra alguma das meninas que já morreu aí e se apaixona de novo, sei lá. A Mônica. Encontra as 50 meninas que ele tomou. Encontra a Mônica, perfeito. Se apaixona pela Mônica. Eu gostei que a gente fez uma. A Giza pega o canivete. E pega o canivete também, eu gostei que a gente fez uma história em 3 atos aqui, né? A gente fez uma história em 3 atos do Sakuragi, né? Perfeito. Sim, criou, desenvolveu e deu a punchline tripla, tá ligado? Ele se apaixonou por um menino que matou ele. A Giza em 3 atos. De fato, decadência não é uma coisa ruim em Breaking Bad, tá aí pra provar. Eu não assisto coisas ruins. É, por isso que tu só fala merda, né? Ô, louco, bicho. Caraca, gente. Olha. Acabou, ok? Tá vendo que as pessoas vão achar que a gente tá brigando mesmo, pá, né? É. Eu acho que vocês meio que estão sim também, mas... Não, Bocha, tá bom. Saudade que essa puta. Bocha, eu te amo, tá bom? Eu sou ironicamente agressivo, Bocha. Eu sei que isso é, só que você me aparece mais no chat pra demonstrar esse seu amor. Não, então... tem nada a ver com o programa. Vai, só o meu Make up my daily routine and I'm feeling way too much and it's driving me crazy. Hiruma da Shield 21, que está com uma bomba com um timer, né? Ele não está em um lugar fixo. Vamos sortear outra pessoa para ver se ele chegou no lugar dessa pessoa, senão a gente sorteia um próximo local. Lá. Ele encontrou a dupla Fujimaru de Bloody Monday com a Emma de Promised Neverland. Eu tava pensando, essa seria a opção perfeita pros personagens e foi isso. Por que seria a opção perfeita? Porque, meu Deus, é o Hiruma. Mas, ó, vamos personagens, tipo, estrategistas e tudo mais. Vamos lá, porque eles ambos estavam caminhando, né? Então nenhum deles estava em um local fixo. Então eles se encontraram em... Tu jogou de 6? Não, verdade, vou jogar um... Eu vou te lembrar todas as vezes, que eu acho que tu esquece. Saiu um. Okay. Eles se encontraram na Floresta 3, que não tinha ninguém na Floresta 3. Antes da gente começar, só uma pergunta. Promise Neverland é um mangá em andamento. Por exemplo, agora no mangá, a Emma, se ela aprendeu, por exemplo, a usar um arco e flecha. Ela tem essa habilidade. Ela sempre teve, já que a gente não tratou isso. Entendi. Não, mas quando ela entrou na história, ela tava no ápice dela. O ápice dela é agora. Ela tá melhorando. Ela misteriosamente se modificou. Essa coisa de paradoxo é muito complexo, né, Bosch? É foda. Bom, nesse caso não tinha por que falar que ela sabia usar um arco e flecha antes, então tanto faz. É justo. Agora, tipo, não... se ela perder um braço na história. É no ápice. O braço perdido não. Ah, se ela substituir o braço por um braço biônico, Lucas, que atira laser. Pouco provável. Beleza. Inclusive, do nada, no meio da história, ela tá andando ali com o Fujimaru e do nada ela perde uma orelha. Isso. Obrigado pelo spoiler. O cara foi tacar a bola de vôlei e rasgou a orelha dela. Perdi, ele tá segurando uma bola de vôlei. Ok, enfim, bora lá então. Acho que a conclusão mais óbvia pra mim é que o Hiruma ele ouviu vozes de longe, aí ele foi se aproximando devagar, pegou a cadernetinha dele de pessoas, viu quem era e já pensou em como ele vai fazer pra... ele tem a Emma e o Fujimaru na caderneta de pessoas dele, é? É claro, ele tem todo mundo na caderneta dele. Se é isso que a gente tá dizendo, tá ótimo. Aceito. Não, mas como que ele pegou os contatos dessas pessoas? Como que ele pegou uma caderneta? Tipo, caderneta seria uma arma, teoricamente. É uma anotação só. Ó, vamos lá, primeiro por partes. A gente não definiu, quando a gente tratou do Hiruma, a gente falou que ele poderia ambiguamente seguir pra dois caminhos, né? Ele poderia abraçar o lado evil dele pra poder fazer tudo o necessário pra ganhar, ou ele poderia ter só essa personalidade que parece evil, mas ser um cara que é do bem, que mais ou menos é do bem, é Shield 21. Aí a gente deixou que no encontro não ficou claro qual que é o caminho dele, a gente ainda não decidiu então. Mas aqui eu acho que a gente vai precisar decidir, porque o Fujimaru com a Emma, a gente chegou à conclusão que eles iam se unir pra tentar derrubar o governo lá, armou esse jogo. Porque ambos são contra o sistema. Eu queria comentar duas coisas. Primeiro, o Hiruma poderia ter ouvido o Fujimaru e Emma, tipo, discutindo, percebendo que eles são pessoas inteligentes e tal, seriam pessoas boas pra ele se unir. Segundo, o Hiruma, tipo, a gente não decidiu, mas eu fico pensando, ele é uma pessoa obcecada com a ideia de vitória e tudo mais. Você pode pensar que isso quer dizer que ele quer vencer o jogo, mas de certa forma, a maior vitória que ele poderia alcançar é derrotar os organizadores do jogo. É um conceito até, tipo, comum de Battle Royale. Ele tem mais cara daquele jogador de basquete do que alguém mal querendo vencer. Que o cara competitivo de verdade nesses programas é o cara que quer derrubar o sistema, porque esse é o desafio de verdade. O desafio de verdade não é só ganhar o jogo. E o Hiruma, ele é essencialmente um punk. Sabe? Tipo, ele é contra o sistema, contra o governo e tudo mais, sabe? Tipo, ele vai querer derrubar quem é que fez isso com ele, né? Não entrar no jogo da pessoa, talvez. Sim, sim. Ok, sim. Mas aí a pergunta é, vocês acham que a Emma e o Fujimaru acolheriam ele? Depende da situação, então, né? Eu tava pensando. Na verdade, acho que a primeira pergunta é, a Emma ia deixar ser vista? Ia conseguir ser vista pelo Hiruma? O Fujimaru não tem essa habilidade de sobrevivência. Talvez ele fosse e ia acabar acontecendo. Ela ia, tipo, atrás dele quando o Hiruma encontrou o Fujimaru. Que eles estavam andando meio juntos, mas, tipo, o Fujimaru se escondeu pior, por exemplo. E pra história, tudo bem eles se encontraram, porque, tipo, nenhum deles tem uma arma rápida, tipo, de matar assim sem querer. Inclusive, a gente não decidiu o plano do Fujimaru e da Emma, mas o Hiruma ter uma bomba pode ser muito útil pra eles, tipo, causarem um estrago em alguma instalação relacionada ao programa. Facilita. Eu acho que pode acontecer o seguinte, ó. O Hiruma, o que acontece? O Fujimaru e a Emma, eles já estavam na floresta, não era nessa parte que a gente sorteou, mas eles estavam na floresta. Aí, como pode ser a cena? O Hiruma, ele abandonou lá o Mori, né? O Mori foi pra montanha. Aí o Hiruma falou, preciso ir pra outro lugar, vamos ver. Foi caminhando em direção à floresta. E aí, conforme ele tava andando na floresta, começou a chover, aí ele começou a andar um pouco mais apressado. E aí, quando ele tá passando em algum ponto específico, a câmera mostra que de cima da árvore tá o Fujimaru em uma árvore e a Emi em outra, porque eles perceberam longe que esse cara tava vindo, e aí eles estavam assim, tipo, vamos ver qual é que é desse cara, vamos avaliar. Eles não estão pensando em atacar ele, não faz parte do plano deles. Sim. Mas aí a Emma olhou pra bolsa, e a Emma é muito perspicaz, ela falou assim, tem alguma coisa que não é uma arma besta, né? Tem uma coisa que é pesada. Sabe, tipo, a gente pode fazer aquelas deduções Promised Neverland, sabe? É, tá pesado, não, ele tá, ela tá pesada num ângulo específico, então significa... O tá inclinado pra que lado, então? É, que tá com peso mais pra um lado X, então significa que provavelmente é uma arma desse tipo de coisa. E a gente inventa alguma coisa que ela fala assim, putz, eu acho que a arma desse cara seria bastante útil pro nosso plano. E aí eles podem tentar abordar ele, ou sabe, tipo, vamos imobilizar ele, pegar a arma e sair correndo, ou vamos tentar conversar com ele. Eu acho que a Emma não tentaria imobilizar, eu acho que a Emma tentaria conversar. Mas ela tentaria conversar, ela nunca ia conversar de uma posição que ela não tivesse garantia de ter um way out, assim, sabe? Escapado, no escapatório. Ela nunca ia se colocar numa posição... Então, ela não ia se colocar numa posição... Não é nenhuma questão de ameaça, sabe? De eu consigo bater nele. E sim no sentido de, caso ele vá fazer alguma coisa, ela tem um trunfo, sabe? Esse é todo o rolê do Promised Neverland. Eu tenho que ter um trunfo pra eu poder fazer meu próximo passo. Trunfo se for necessário. A gente não precisa revelar o truque. Eu acho que tipo, ela pode descer da árvore pra falar com ele e deixar o Fujimaru, tipo, em cima da árvore com o bastão. Com o bastão, beisebol, E aí, tipo, ele desce, caso aconteça alguma coisa, ele desce e acaba com ela, com o cara, né? Tá, justo. Eu acho que ela pode fazer assim, ó. Ó que interessante. Eu acho que é assim, calma aí. Vai lá. Como é que é o nome dele? O Hiruma. Ou o Fujimaru. O Hiruma tá andando pela floresta, aí do nada, quadro rápido, tem uma bola de vôlei indo em direção a ele. E ele pega, né? Aí ele olha pra trás, ali é a Emma, e aí ela joga o papo aí, ó, tem um cara atrás de você. Não olha. E tipo, e aí eles tentam conversar e chegam com um lugar que eles querem a mesma coisa. Eu pensei no outro caminho. Tem um cara não, né? Eu pensei no outro caminho, que é assim, a Emma aparece só na frente dele, tipo, pula, desce de uma árvore e fala assim, ah, olá, tudo bom? Sabe? Com aquela carinha inocente dela. Sim. Aí ele começa a abrir um sorriso, daquele sorriso diabólico dele, aí ela fala assim, não tente nenhuma graça que eu tenho suporte aqui. E aí, o Fujimaru, ele tá em cima da árvore perto dele, e aí ele joga a bola de vôlei numa outra direção, sabe? Pra fazer um barulho num lugar diferente lá. E aí fala assim, ó, tem gente ali, e tem gente em cima da árvore, sabe? Dá a impressão que tem mais gente ali, sabe? Fingir que tem. Entendi, boa. Aí o Hiruma, ele fica desconfiado, ele fala, será que tem mesmo? E aí rola um mini Death Note. Um mini Promised Neverland, né? Que tá fazendo algo similar. É o novo Death Note. E aí vocês acham que a Emma ia mandar, tipo, a real, ó, a gente não quer participar do jogo, eu e meu grupo, a gente vai fugir, só que a gente precisa da sua arma pra fazer isso. Não, eu acho que nem da sua arma, tipo, ela conversa com ele e pergunta qual que é o objetivo dele. Ele fala que o objetivo dele, tipo, ele demonstra que ele é punk, e aí que ela fala. Eu acho que tanto o Hiruma quanto a Emma são bons em perceber a inteligência, então eles iam, tipo, nesse diálogo notar que um ia ser útil pro outro, assim, só pela personalidade. Então eu acho que só pelo bem da história a gente pode fazer o seguinte, então, pra gente avançar logo daqui. Ela fala assim, a gente tá com um plano de fugir dessa ilha. De derrubar esse governo. Aí corta pro Hiruma, o Hiruma abre um sorriso e fala assim, que coincidência, eu também. E aí acaba essa parte, sabe? Foi, acaba aí. Eu tinha pensado numa piada, mas é bom acabar nessa parte. Eu pensei numa piada. O Hiruma tem aquela característica dele de fazer aquele sorriso maléfico e chutar a bunda da pessoa. Eu pensei nisso. Quando ele vê que alguém é útil pra ele, sabe? Ele ia fazer isso. E aí, ele ia, tomar uma bastonçada na cara, assim. Do capítulo. De piada. Ele pode até fazer e, tipo, ter a piada de que ele espera que vai ter um super grupo atacando ele e, tipo, vem um cara. Pode ser, mas a gente pode fazer isso depois, né? Quando a gente for fazer o intermission entre esse encontro e o próximo encontro desse grupo, a gente fala que aí apareceu o Fujimaru, aí ele dá uma bicuda na Emma assim, e fala assim, eu não acredito que só tinha um! Era pra ser inteligente mesmo, E ele faz aquele sorriso maléfico dele. Essa aliança vai dar muito certo. Só tem espertão aqui nesse grupo. Exatamente, um gênio. Ele é bom em hackear. Mas aí eu fico pensando se esse pessoal vai ser contra a CG ou se eles vão se unir. Ou eles vão morrer antes. Então depende. Qual o nome desse time? Qual o nome desse time? Eu não sei se eles criariam um nome. Eles não fariam isso. Não, mas a gente dá, pô, dá um nome pros times. É, até pra facilitar de falar, né? Eu imagino, na real, o Hiruma querendo dar um nome, a Emma querendo dar outro e o Fujimori querendo dar um vai terceiro. Vai chamar Bloody Neverland 21. Jesus, que bosta. Não, eu acho que pode Eles têm, tipo, nicknames próprios. O Fujimaru tem o nome de Falcon dele, o Hiruma tem o Devil Bats. Não, tem os Devil Bats, mas o Fujimaru é o Falcon, então é o Devil Falcons. Não. Coitado da Ema, inclusive, que não tem nada a ver com isso. Mas... Fé é melhor, porque é melhor. Fire Emblem Hero. Não, é porque é Fujimaru, Ema e Hiruma. Eu sei, eu entendi. Eu gosto do motivo de animais voadores. Gente, visto não, que os essa dois... que é a graça, Judeu. A gente vai aumentando a sigla conforme eu cresço nas pessoas. As aves de rapina. Aves de rapina. Acho bom. Okay. Em inglês é Birds of Prey. Eu acho que podia ter alguma coisa a ver com eles serem rebeldes e tentar derrubar o governo. Alguma coisa com punk, talvez. Caralho, a gente vai perder mais tempo pra dar um nome pro grupo. É o grupo da Ema. É o grupo da Ema, né? Ela é a principal. Também é uma ave, combina. Não, é o New Devil Bat. Esse é o nome. New Devil Bat. A Ema é uma. Devil Falcon. Não, esse é o Devil Bat. Eu vou chamar de. Vamos lá. Nozomi de queijo. Aê! Com uma shotgun. Sim. Ela estava andando a esmo. Ela encontra a Himeko de Sketch Dance. Que tá com a Naho. Ok. Só meninas até agora. A Meiko de Solanin. Caralho. Twenty Century Girls, louca, né? Formar um novo grupo de Century Girls, né? Vamos sortear o local aqui, porque nenhuma delas estava em um local fixo. Todas elas. Essa estavam... eu quero que tenha morte, hein, pessoal. Já vou dizer, não fiquem se segurando. O que você vai fazer essas quatro? Eu tenho um bias pra fazer Meiko, não morrer. Eu vou me esforçar o máximo possível. A Meiko e a Naho estão meio maluquinhas. Outra floresta. Elas também foram se proteger embaixo de árvores na chuva. É uma floresta 2 que não tem ninguém agora. Ok. Quem encontra quem primeiro agora? Eu acho então que a Nozomi tava no lago, né? Então, foda-se. Eu acho que algum dia, se alguém tivesse muita exposição, eu queria ver alguém discutindo a geografia que a gente tá fazendo e mostrando todos os pontos. Não, pelo amor de Deus, foda-se. Não faz o menor sentido. Tá tipo iluminado, tá ligado? Ok, podemos então concluir que elas se juntam numa nova equipe e acabou? Não. Tá com sono, né, Judeu? Não, eu acho. Eu acho que não também, porque a Naho tá meio louca, a Meiko matou. Não, a Meiko já ajudou. A Meiko acamou a Naho. Tá, e a Meiko de boa, porque ela tá tirando o cocum, né? Eu quero colocar que não acalmou a Naho. Ela está com a Naho. A Naho aceitou estar do lado dela, mas a Naho ainda está bem abalada, a gente falou disso. Ela tá abalada, mas ela não tá histérica que nem ela tava. Eu acho que a Himeko não deixou nela ficar com a arma, não foi isso que a gente decidiu? Ela não tá sociável. Mas ao mesmo tempo ela não vai matar ninguém, tipo, do nada, assim, a princípio. Não. Mas se a coisa ficar louca, talvez ela mate. E ela se sentir ameaçada, ela não vai matar ninguém. Mas ninguém vai se sentir ameaçado caminhando o queijo, né? Bom, ela tem uma shotgun. Ela tem uma shotgun e uma bunda enorme, aparentemente. aparentemente. Não fui eu que disse isso, né? Por os meus olhos. Depende da cena que você tá pegando do mangá. Entendi. Esse encontro é meio complicado, na verdade. É, a maior tensão desse encontro vai vir da Meiko, né? É, que ela tá com uma Uzi. E ela tá meio super desconfiada e com medo das pessoas. Eu acho que pelo bem da história a gente podia fazer as duas, a dupla Naho e Himeko, estarem escondidas. E aí a Meiko encontra Nozomi e as duas estão com armas de fogo. Isso cria um conflito, entendeu? É melhor do que ela só se encontrar. A Himeko podia entrar no meio disso se começasse a tipo, ficar um pouco... Uma com medo da outra, ameaçando atirar, ela entra, tipo, pra tentar apaziguar. É. Porque a gente ficou meio no ar como a Meiko ficou de tudo que aconteceu, né? A gente definiu que ela não vai ter pirado, né? Ela não tá num frenesi assassino nem nada do tipo. Mas ela tá agitada de alguma forma, eu acho. Porque ela passou por um momento de tensão ali no farol, sabe? Sim, risco, ela tá com medo, principalmente. Um risco real, então ela tá com medo. Eu acho que não vai ter conflito, mas eu acho que a Meiko, como ela é mais velha, então ela é mais vivida, ela não é uma adolescente que vai ficar maluca e é fácil se consolar, sabe? Ela é uma pessoa que eu acho que ela vai evitar o contato o máximo que der, e quando não der, ela vai tentar resolver no tiro, sabe? Eu acho que o conflito podia ser a vontade da Himeko de ajudar ser o problema, entendeu? Ser o conflito. Porque a Meiko não quer. Será que a Himeko iria se colocar nessa situação de ajudar outra pessoa, tendo já essa daqui com um grande problema em cima dela, sabe? O tema de Esquece Dance é literalmente é ajudar ponto, né? Pessoas. Não, mas o máximo de pessoas ou ajudar uma de cada vez? Ajudar a pessoa. Ajudar que pessoa. Pergunta safada é essa? É porque, tipo, teoricamente o mangá é episódico. É bem ciosa então. Do caralho essa pergunta. Não, a gente já concluiu que a vibe dela é de ajudar todo mundo. Ela quer montar uma equipe e tal. Eu não sei nem se ela quer ganhar do governo, o que é que ela quer. Só quer ajudar quem tá aflito. Quem meu compra, a gente não tem mal. Um plano muito à frente. É justamente que, isso. Ela quer, tipo, que... evitar que coisas ruins aconteçam. O objetivo de vida dela é que o. Cara, vocês estão ligados que esse grupo. Ao mesmo tempo, ela não é. É o grupo mais bem armado desse jogo. Sim. É uma metralhadora, uma shotgun. Um Chester 22 ou a Uzi. Ninguém sabe usar isso direito, inclusive. Uma coisa, não, mas um Chester é fácil. Mas uma coisa que eu queria falar sobre a Himeko, eu acho que a gente pode definir que o objetivo dela é meio tipo aquelas pessoas que vão ser médica na guerra. Ela não quer resolver a guerra, não tá de nenhum lado. Ela tá ajudando todo mundo, entendeu? Ela ajuda assim, olhar a quem? Ela é tipo a ONU, sei lá. Ela é o Sakamoto fêmea desse jogo. Pode ser. Então, tipo, por isso que ela quer ajudar todo mundo. Ela não vai querer que ninguém se mate, mas ela também não vai tentar resolver muito. Tipo, não vai tentar derrubar o governo, eu acho. Não, vamos fazer isso aqui mais interessante, tá? De alguma forma, todos se encontraram, tá todo mundo mirando uma... Elas se encontraram e todo mundo levantou a arma, tá rolando um Mexican stand-off. Tá rolando um stand-off. Não, mas o que acontece? Na verdade, eu não sei se imagina a Naru, tipo, sentada, tipo, no canto tremendo, com medo. Eu não imagino ela querendo apontar a arma. Tá todo mundo no stand-off. É um cães de aluguel? É isso? Tá rolando, boa. Acho bom. Na verdade, essa é a capa do primeiro volume, né? Não, então vamos fazer assim. Uma última coisa, uma coisa antes. Eu acho que a Himeko podia estar com a arma da Naho, e aí, tipo, as duas estão se apontando, e ela tá apontando pras duas com duas armas. Ela vai conseguir segurar uma metralhadora e uma enxerga de dois? Eu quero narrar aqui, ó. Vamos lá. A Himeko com a Naho, elas chegaram, tipo, como a Naho tava meio abalada, a Himeko falou assim, vou parar aqui debaixo de uma árvore mais frondosa pra gente se proteger da chuva, pra eu ajudar essa menina aqui que ela tá, né, vou consolar ela aqui na chuva, tentar tirar alguma informação. Ela sentou, pôs ali a Winchester 22 de um lado, a metralhadora tá no, na bandoleira, porque ela tem 20 anos de curso. Aí faz um barulho de mato, assim, se aproximando. Aí na hora, aí ela pega a metralhadora e ergue em direção ao mato. Aí do mato sai a Meiko. Aí a Meiko faz e ergue a arma em direção a ela. Aí, tipo, faz um barulho no mato do lado. Aí a Nozomi, aí as duas viram arma pra Nozomi. Aí, tipo, eu acho que é essa cena. Aí é só assim, só essa cena, só pra gente juntar elas. Não, mas aí as duas viram pra Nozomi na hora que a Meiko vê que a. Como é que é o nome? A menina de Sketch Dance virou a arma pra Nozomi, ela volta a arma pra menina. Então agora tem a Meiko apontando a arma pra Himeko, a Himeko apontada pra Nozomi, aí a Nozomi pra... Pro chão, não, porque mas ela tava com a arma, ela tá sem arma na mão. Eu acho que depois disso... Não, a Nozomi tá andando com a arma na mão. Depois desse momento, a Himeko já teria abaixado a arma pra tentar dialogar, depois do susto. Que viu que aquilo ia dar ruim se continuasse todo mundo apontando a arma. Não sei se eu quero uma conciliação, não. Eu não sei se vai dar morte. Eu não Você consigo não ver quer, Leonardo? Inventa aí, então. Arranja aí, quero ver. É porque eu acho que a Naho tá ali sentadinha, se ela viu, se todo mundo se pegando, então, ela tá com a arma dela. É que eu não queria meter esse louco aqui, porque ia ser um metão muito louco. E aí o Bosha e o Luke iam Nossa, ia sangrar. Ia ser engraçado se fosse assim, tipo, a Himeko começasse a falar assim, gente, a gente não precisa passar por isso, a gente tá aqui nesse jogo, não sei o quê. Aí eles começam a discutir, aí a Himeko fala assim, mas eu já tiraram em mim. Ela fala, mas calma, a gente tem que tentar interagir. Aí nós vamos falar assim, eu não tô entendendo nada, não encontrei ninguém até agora. E aí começaram começam a discutir. Aí começam a discutir. Realmente, aí, não encontrou ninguém, né? Aí a Naho ela vê essa cena, aí ela põe a mão no ouvido e você fala assim, de novo não, e aí ela pega a arma e aponta pra alguém e atira. Esse era o louco que eu queria meter, mas eu acho que ninguém vai aceitar. Eu queria, inclusive, que a Himeko chegasse pra tentar fazer a pacificadora e, tipo, alguém atirasse nela, e aí, tipo, acabou a paz e vira uma loucura. Eu aceitava que morresse, mas eu acho que não faz sentido a Naru fazer isso. Eu acho que é maluco demais. Por isso que é meter o louco. É que ela tá meio maluca, né? Não, eu acho que o que acontece é o seguinte, tipo, Naru começa a gritar ali, e ela vai chegar perto da arma, assim que a Meiko vê isso, tira certeiro na cabeça da menina, assim não. Que ela acertar, a Nozomi vai matar a Meiko, e acabou, esse é o stand-up, só sobrou gente, vivo, eu quero que a vocês Nozomi que e a... Tarantino. Farol fazia sentido, isso não tá fazendo muito. Não, primeiro, calma, tira o certeiro na cabeça com uma Uzi é pouco provável. Também não faz sentido. Okay, é verdade. Começa aí. Eu não entendi em quem que a Meiko tava atirando pra começar. Na Naho. Por que ela atirou na Naho? Porque ela foi pegar ela foi pegar o Winchester, ela coloca e foi pegar o Winchester. Esse era o cenário. Ela virou pra pegar o Winchester, aí a Himeko ela falou não e virou. Largando a arma dela pra tentar segurar a Naho. Aí a Naho, tipo, pôs a mão na arma, mas foi erguer, aí a Himeko abraçou os braços dela, sabe, pra impedir de subir o braço com a arma. Aí a Meiko, nesse susto, ela vê que parou de apontar a arma e ela vira e sai correndo. Eu não acho que ela vai atirar. Eu tô muito meio Degrassi Tyson no meme dele. Eu acho que ela não vai atirar. Ela não vai atirar. Eu acho que ela podia atirar, mas não matar, talvez. Porque, tipo, no susto... A menina quase pegou a arma dela. Elas estão muito queima-roupa pra atirar. E a Meiko vai ser a atiradora menos letal desse jogo. Ela já não matou o Pompom. Esse seja o arco dela. Vocês estão de sacanagem que esse standoff vai acabar sem nenhum conflito. Vai ser o maior trava-hype do mundo, né? Tipo, um standoff. Foda-se, tu vai embora. Eu só queria acrescentar uma coisa, que a Meiko e a Naru são meio fraquinhas, mas a Nozomi é uma atleta de queijo e a Himeko é personagem forte de manga gag. Elas duas estão com muita vantagem. Aí, na hora que a Himeko vira pra abraçar a Naru, a Meiko vira em direção a ela com a arma, e aí a Nozomi vê isso, ela larga a 12 dela, dá uma pirueta e dá uma bundada na mão da arma da Meiko. Ela puxa a arma com a bunda e tipo, joga longe. Nossa senhora, que cena horrorosa. Puta que pariu. Puxa a bunda dela, puxa, mano. Não. Ela puxa. Puxa não, eu quero que bata porque é mais fácil aqui, né? Não, não vai ter um. Você acha que o que ela, é? Ela não tá com a roupa de. É, a pirueta pra ela conseguir força, né? Porque ela faz isso. Ah, bom ponto. Ela não tá com o vestimento adequado. Ela não tá com o vestimento de queijo. Consegui agarrar. Ela tá de calça jeans. Ela tá de calça. Bom, é que eu acho que... Não sei. É porque é muito bizarro. Porque a Nozomi tá, não viu ninguém e tá na piada. E a Meiko tá, tipo, no drama foda, né? É. Esse é o ponto. A gente vai resolver com a piada. Eu já fiz isso aqui. A melhor cena é... Naru pega a arma. Meiko atira nela. Nozomi atira em Meiko. E só sobrevive. A Nozomi não vai atirar de graça, assim, do nada. A Nozomi, ela não tá... Não, ela não vai que ela atirou, velho. Então, mas não, ela mas não tem um... Ela não tá atirou em clima. Nela, então. Ela não tá em clima de nada. Porra, aqui. O Jabu morreu. Você esqueceu que o Jabu morreu? Mas a Nozomi leva a vida muito tempo. Tranquila já. Nozomi... É, eu acho que, tipo, a Nozomi, se ela visse a outra atirando na rua, ela não ia ficar, tipo, tem que matar essa menina. Ela ia dizer, foda-se, vou sair daqui, ou só vou esperar ver o que acontece. Ela não tem essa relação emocional com a Naru pra, tipo, querer se vingar. Tá, como é que acaba, então, isso? Vai, faz o final feliz aí de vocês. Não, eu te entendo, assim? Eu quero que alguém bota também. Eu acho que seria interessante a Naho se assustar com o standoff, pegar a arma dela, a Meiko se assusta também, dá um tiro rá, porque ela não mira bem, ela faz um rá e te pega na barriga, sei lá, na barriga da Meiko, na testa da. Na testa não, no ombro da Himeko, e aí ela sai correndo depois do tiro e ela vira essa personagem, tipo, atira em todo mundo, mas não mata ninguém. Eu acho que isso não é uma característica muito interessante. Ser a personagem que atira e não mata ninguém. Não é interessante, mas pode ser real. Tá, mas então, ok, beleza. O trabalho então, dela é ferir disso. Pessoas, é isso? Exato. O trabalho dela é ferir pessoas. É bater e correr. Uzi tem um spread muito alto, então faz sentido. É, exato, ela tirou, tipo, no... é por isso que ela tá fazendo isso. E a Nozomi fica, tipo, que menina maluca, né, pessoal? Vou ajudar vocês aqui. E aí essas três viram um grupo. Então, elas são mais de boa. Acho que a Nozomi vai sair correndo depois disso. Não, eu acho que ela, tipo, ela tá sozinha, ela não deve estar de boa sozinha, entendeu? Talvez ela queira ajudar a menina que levou, foi baleada. Não, mas a Nozomi não fugiria, não. Porque a Nozomi, ela tem sororidade. Ela ajuda todas as meninas, inclusive as vilãs, ela ajuda todo mundo também. Ela tem sororidade. Se fosse um cara tomando tiro, ela ia falar, foda-se esse cara aí. Agora, como é uma mulher, sororidade. Então, que mangá machista é esse? É. Acho que é o então, bem contrário, na verdade. Então, eu acho que pode acontecer o seguinte, ó. Eu não acho que vai formar uma aliança aqui, mas o que eu acho que pode acontecer, então. Aí acontece isso que a gente falou, a Naho vai pra pegar a arma, aí a Himeko larga e vira pra, tipo, segurar os braços dela pra, sabe, não, eu não quero que essa menina piore, a gente não precisa disso. Aí a Meiko dá um trá sem querer, aí pega aqui no braço, né, porque a Himeko tava abraçando a aqui no braço onde? Eu não tô te vendo. Então, ele abraçou a Naho. Pensa aqui, assim, ela tá abraçando a Naho. Aí pega no braço que tá dando a volta na Naho, num dos lados. Né, porque elas estavam meio de lado, assim. E aí pode ter pego, sei lá, de raspão na Naho, no ombro da Naho. É, eu acho que assim. Pode pegar no, tipo, na mão da Himeko e no ombro da Naho. Faz sentido na minha cabeça. Aí, eu só queria estranho se tu puder usar como trilha sonora desse o trá do reggaeton otá. Metralhadora? Não, o reggaeton otá. Trá, trá. É o judeu que edita. Cobra dele. Não vou fazer isso. Aí a Nozomi, ela vai falar, caralho, o que tá acontecendo? Aí ela vai ei, tipo, ela não vai atirar. A Nozomi, o reflexo dela não é atirar. É, tipo, tentar ir pra cima dela. Aí a Meiko vai assustar e vai virar e sair correndo de novo. Aí a Nozomi vai pra cima das meninas feridas e fala assim, vocês estão machucadas? Ah, fui atingido, não sei o quê. Vamos procurar um lugar pra gente fazer um curativo. É isso, sabe? Então, tipo, elas não vão fazer uma aliança. Ok, beleza. A Nozomi vai ajudar elas agora e, sei lá, na próxima encontro depois a gente decide que elas vão se separar. Mas eu não acho que é uma aliança, sabe? Não, elas podem ficar juntas depois. Pensando aqui, depois da Naho ter sofrido por isso tudo, tipo, matou alguém, aí levou um tiro. É verdade. Tá traumatizada. Acho que ela ia querer se matar, assim. Podemos tratar mais. Ainda desenvolve a Himeko por ela não ter conseguido, tipo, ajudar alguém, que é o grande objetivo de vida dela. É uma boa, Lucas. É, e ela é boa, esse tipo, Lucas, que cruel. É, ai não, Lucas, nem o maior personagem que tem no mangá, Lucas. Não, e a Naho faz muito sentido, porque a Naho... Vocês já fizeram enlouquecer, tem que lidar com o que vocês fizeram. Faz muito sentido, porque a Naho veio do mundo dela, meio que ela tá envolta em suicídio, né? Acho que tipo, tem a possibilidade do cara ali ter cometido suicídio, né? É verdade, né? Tem isso ainda. Olha só. Olha aí. Essa personagem tá interessante, no fim das contas. Beleza, mas não vai acontecer agora, plantamos isso, né? Sim, plantamos. Anota aí, o estranho. Naho tem uma unidade 22 e vontade de se matar. O Mori de Kokonohito com Sansão. Não, ele tinha destruído o Sansão, lembra? Não, mas ele tá usando como luva, uma coisa assim. É. Ele encontrou. Caraca, como isso aconteceu? Ele encontrou Nishinoya de Haikyuu, que estava com o Zera de Elite Hikari Club. Mas é verdade. Mas assim, vamos lá, a gente vai ter que tentar não dar significado pra isso. O Nishinoya foi passear por um penhasco que estava próximo à fábrica e encontrou o Mori. Não, então aí que tá, porque o Mori ele estava indo pra montanha, mas começou a chover. E o Mori sabe que ele não deve enfrentar o clima pra fazer as escaladas dele, né? Ele já... Sim, sim. Ele tem um histórico de, ó, não enfrenta a natureza que você não vence. Sabe? Acho que mim pensa que o Mori tá pouco se fudendo por essas coisas. Não, ele respeita a montanha, que é isso? Respeita a montanha. Então ele pode ter parado no caminho e entrado na fábrica onde eles estavam, é isso? É, porque tá chovendo, ele quer se esquentar, sei lá. O Sansão não tá resolvendo a parte de se esquentar. Né. Tá, então beleza. Caraca, acho que esse é o encontro, tipo, que dos personagens mais improváveis. Coisa. Tipo, mano, o Mori, o Zera e o Nishinoya, tipo... Um dia. Mas eu conseguiria ver uma capa de Hit de Hikari Club com os três, tipo, no grupinho. Todo cabelo preto. O que eu penso? A gente pode brincar um pouco com o tempo aqui. A gente pode falar Não, não dá pra brincar com o tempo aqui, esquece. É o que eu ia falar. Eu ia falar que o Nishinoya e o Zera se encontraram na fábrica depois do Mori estar escondido já em algum lugar, tipo, sentado no cantinho, que nem ele fez quando ele tava na casa, no apartamento dele, sabe? Que sentou no... Tinha menina no apartamento dele, aí ele ficou sentado na parede. Assim. Eles viram ele, é isso. É, então, era isso que eu ia falar. Mas eu acho que ia ficar muito forçado porque teve a chuva e tal. É, acho que não. O Zera e o Nishinoya, então deixa pra lá. E o Zera é esperto, não é? Ele acho que ele perceberia, talvez. Não. Não, sinceramente. Então eu acho que o Mori, ele vai só entrar na fábrica, sabe? Simplesmente, tipo, o Nishinoya tá trocando uma ideia com o Zera ali, o Zera tá explicando pra ele do clube dele, da vida dele, sei lá, tô falando alguma merda. Ele tá lendo o livro aí do só, ele só ouve o barulho de uma porta abrindo, olham pra porta, porque a fábrica é aquelas coisas que é um galpão grandão aberto, né? Então dá pra você ver a porta de qualquer lugar. Aí eles olham pra porta... Aí entra o Mori, bate o cabelo assim, bate os ombros pra tirar o excesso de água, olha pra eles, caminha até um canto e senta, sabe? É uma boa. Ele só quer se proteger da chuva e, tipo, foda-se as pessoas. Aí que você acha que o Zero e o Nishinoya fariam? Eu só. Não é relacionado ao que vai acontecer agora, mas eu queria fazer um questionamento. O que é o veneno que o Zero tem mesmo? É tipo, um veneno. É um veneno genérico. Mas, tipo, ele é aplicado como? Tem que ingerir. Ingerir. Feito essa pergunta no programa passado. Não, é, eu sei, mas eu não lembro. Mas é tipo um fresquinho que dá pra usar, tipo, mais uma vez. Gastar toda. Não. É uma porção necessária pra matar quantas pessoas a gente achar que é necessária. Então, exato. O que eu tava pensando, não agora com o Mori ou com qualquer coisa, parece que o Zera pode ficar meio desconfiado e querer testar o veneno em alguém, assim. Qualquer pessoa, só pra ver se. E até ver quanto tempo. Com letal sabe? Fazer um experimento. Inclusive, uma coisa só que tá me incomodando é que a gente fica pensando, tipo, não agora, né? Porque agora é o Mori. Mas, tipo, a gente vai ter que fazer isso em algum momento, então, tipo. Eu não sei como o Zera convenceria o Mori a comer alguma coisa, assim. Esse é o problema. Não, mas, tipo, não conseguiria. Não conseguiria convencer. Porque o Mori foi chamado pra um jantar e ele tomou uma água e pagou pela água ainda. Foi pro jantar no restaurante mais chique de Tóquio. Sim, é. O Mori não daria, mas eu gosto dessa ideia do Zera testar o veneno. Tipo, o Mori, no final das contas, de todos os personagens, é tipo, é o mais desconfiado de todos, possivelmente. Ele não gosta de pessoas que ele não conhece, nem um pouco. Bom, então acho que ele vai sentar. Tu acha que o Zera então vai conversar com ele, tentar então, trazer ele pro fim também? Com certeza o movimento vai partir dos outros dois, né? Do Zera ou do Nishinoya. O Mori não vai fazer nada. A gente precisa saber o que, que eles vão fazer. Vocês só simplesmente vão falar, que esse cara estranho aí? Deixa esse cara aí? Eu acho que não. O Zera nunca ia ficar parado. Mas eu não sei. Mas eu acho que... Não, nem o Nishinoya, né? É, isso que eu ia dizer. Será que o Zera não ia deixar o Nishinoya falar sozinho? Não, que ele é um cara mais... porque o Zera... Ele vai tentar mandar um ololô pra cima do Mori, né? Mas é que, tipo, é que ele não conhece o Mori, né? Mas se ele conhecesse, talvez ele percebesse que seria melhor alguém de boa do que alguém que tenta convencer. Talvez possa ter sido isso. Mas assim, ele vai pra lá. O Mori chega, senta lá no canto, e aí o Nishinoya grita do outro lado desse galpão aí. E aí, catou assim, sabe? E aí o Mori. Ele grita assim, o Zera nem pensa nada. Tipo, ele já grita assim. É, ele já sai gritando, esse é o negócio dele. Ele, não, responde aí, quem é você aí? Nada do Mori, nada. E ele começa a ficar bravo, Nishinoya, sabe? Ele começa a correr atrás pra falar cara a cara ali com o Mori e o Zera segura ele. Não, deixa que eu falo, então. Melhor, você não. Você não é muito diplomata, não, meu amigo. Aí o Zera vai chegar lá e vai falar assim, então, como está vendo, aqui é a nossa fortaleza, nós estabelecemos nossa base aqui. Já começou com esse papinho de maluco do Zera. Falou, e você quer adentrar nosso grupo, a gente está tentando juntar as pessoas, mas... Não, ele só vai falando, e o Mori aí corta para a página do Mori, e aí ele tá imaginando o Hitler falando com ele, sabe? Porque o Mori tem uma alucinação, assim. E aí ele só ouve em alemão, assim, sabe? Que ele não entende. aquelas simbologias na cara de Kokonohito, né? Sim, é bom. Aí não, o Mori só fala assim, aí depois que o Zera começa a falar esse monte de coisa, o Mori fala assim. Ele fala nine. Eu só quero me proteger da chuva. Aí o Zera vai fazer um ó. Eu não sei como a gente termina esse encontro, na verdade. Esse é o maior problema. Não faz muito sentido. Termina assim. Ele fala, beleza. Beleza, então. Vão criando. O cara é enorme, forte, e ele não vai conseguir fazer o outro bebê nada, ele já percebeu. Aí o Zera, ele pega o Nishinoya. Ele não pode, enquanto o Mori, O Mori não ia deixar isso acontecer, mas ele deve ter o cantilzinho de água dele, mas... E o Zero envenenar? Não, aí eles não conseguiram convencer ele, e o Zero ficou meio bravo. Como é que esse cara não caiu no meu lololô aqui? Aí, vai passar um tempinho, e o Zero vai, tipo, tentar dar o veneno pra ele. Já que esse cara não vai cair no meu lololô, vou matar ele agora mesmo. Testar o veneno já. Ué, vamos ver como isso funciona. Pode ser. Estranho, mas o problema é, tem o Nishinoya, tipo, ele não ia mais conseguir... Não, mas o Nishinoya como aliado. Não, mas ele ia foi outra coisa, que não foi o veneno. Eu acho que pode ser assim, então, ó. Ele vai e fala com o Mori, faz esse negócio todo, o Mori dá essa cortada, aí ele pega e faz assim, ah, tudo bem, e vai e se afasta com o Nishinoya. Aí ele começa a falar com o Nishinoya, tipo, ó, a gente precisa, esse cara é meio estranho e tal, a gente precisa ficar de olho aberto. Na pior das hipóteses, a gente tem esse veneno aqui. E aí, tipo, meio joga no ar que, ó, vamos usar esse veneno. Aí o Nishinoya fala assim, mas o que que vai fazer com esse veneno, sabe? Vai meio que confrontar. E aí o Zero vai perceber, caraca, não tá muito cedo, esse cara ainda não entrou no meu jogo pra eu jogar essas minhas maluquices pra cima dele. Então aí ele vai dar uma desbaratinada ali pra manter o Nishinoya como um aliado, e ele vai tipo, ó, vou deixar esse cara aí, eventualmente a gente vai conseguir extrair alguma coisa dele. Eu acho que a gente pode deixar esse encontro pra quando surgir o próximo encontro, entendeu? Ter um lado. Eu acho até um plano que eu pensei que o Zero pode ter. O Mori dá uma tosse depois que ele chega da chuva, e ele começa, essa tosse aí na chuva pode ser pneumonia, tu pode acabar morrendo. Tu tenta, sei lá, dar um cobertor pra ele, alguma coisa assim, tentar ajudar o cara, mas dá a entender que ele pode estar doente, e aí quando ele morrer ele vai ter uma desculpa, entendeu? Isso é uma boa ideia, de fato. É uma boa ideia, Gostei. Eu sou zero desse. Aí fica plantado. Ah, desculpa aí, fodão. Desculpa aí, Hitler japonês. Que merda. Então beleza. Esse grupo está ali, entre aspas, reunido. Vamos ver o que vai acontecer na próxima vez que eles se encontrarem. E o Mori tem que dormir em algum momento, né? Não, o Mori não vai encarar. Vamos ver. A gente vai decidir ainda qual é o destino deles. O que vai acontecer? Vamos pro cliffhanger, então? Bora aí. Bora. Ai, ai. Pera aí, tô tirando aqui. Ayako de Manjin Tantei no Gami Neuro com granadas encontrou-se com faz sentido, ó. Ela entrou no farol, encontrou-se com o Sakamoto, que está cuidando dos ferimentos de Oyasumi Pompom. Oyasumi Pompom não é o nome dele. É verdade, de Pompom. O nome dela era Pompom. Então a Yaku. Caraca, a Yaku não vai fazer porra nenhuma. Eu não tenho a mínima ideia quem vai fazer isso. Porque assim, eu já tava há algum tempo. Eu não sei o que vai acontecer durante o encontro, mas eu já sei o que eu quero fazer com esse encontro. Sabe? Eu quero que o Sakamoto vá embora. Só isso. Esse é meu objetivo. O Sakamoto, ele vai sair dali. Ele vai sair. Não, na verdade. Não. Ah, não. Tem várias coisas pra acontecer. Dá pra acontecer alguma. Tem muita coisa pra acontecer. Dá pra separar esses personagens, juntar eles de forma diferente. Não vai sair morte, provavelmente, mas. É bom porque a gente vai ter agora um mês pra só esquecer que a gente tinha que pensar nisso. É. Mais de um mês. Mais de um mês. Pessoal, eu caí um pouquinho. O estranho jogou o dado de 6 também? Jogou. Acabou já? Eu não tinha jogado, mas agora que eu tô. Leitura de e-mails, Judeu Ateu. Leitura de e-mails estranhos do episódio 207, Han e o Mundo Cinzento, Han, Torreiro no Sekai, Han and the Grey World. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadrado.do e também comentários no site alquadrado.do, correto? Exatamente. Sempre começando aqui com um Slowpoke Report, né? Que é quando as pessoas mandam e-mails sobre coisas do passado, coisas que já passaram, recomendações ou falando de qualquer coisa que não é do programa. Como, por exemplo, o caso do Bruno Marchioro, estudante de biomedicina de Cascavel, Paraná, que ele voltou depois de um tempo sumido dos e-mails, né? Não mandava e-mail pra gente fazer um tempo. Falou que nem devia lembrar dele, mas como é que ia esquecer você com esse sobrenome, Marquioro? Pois é. A gente lembra as pessoas. Às vezes o nome nem é tão memorável, mas a sonoridade dos dois nomes juntos eu decoro. É verdade. Ele nos recomendou o jogo Doki Doki Literature Club, Sim. Que é um jogo que está de graça no Steam e, em teoria, está com nota 10 de 10 pela comunidade. Ele diz que é uma recomendação que faz bastante sentido, pois entra na discussão que a gente fez sobre o horror funcionar em mangás no episódio do Porquê Não Mangás. Uhum. Ele não quis entrar muito em detalhes para não dar spoilers, mas ele acha que está ali disponível. A história, ela é um... Ele chamou de light novel, mas é visual novel que chama, não é? É, visual novel. Eu sou muito... Eu viro muito a cara com... visual novel, porque eu acho que eu vou ficar cansado, sabe? Vai ser chato pra caralho. Tem. Eu já vi... É porque o maior problema meu com visual novel é que a maioria é, tipo, 30 horas. É uns negócios absurdos. É, então. A minha então, favorita, que eu acho excepcional, jogar essa recomendação de graça aqui, é Sayanouta. Sayanouta é uma visual novel de horror-terror. Uma, duas horas de jogo no máximo. Tem umas escolhas ali no meio que são excepcionais. Acho muito bom. Muito bom mesmo. Sayanouta. Tem na Steam também. Beleza. Mas é, eu fiquei fascinado pela recomendação, porque né, Doc Doc Literary Club não parece nada a ver com horror. Então, é. Jorge Henrique leu Chinowadashi e ele não sabe se gostou, ele comenta, ele reclama por diversas vezes nos capítulos que não acontece nada, o que é normal do autor, mas ele falou que causou um certo desinteresse. Eu acho que, tipo, eu entendo a sua reclamação, mas pra mim a coisa mais interessante de Chinowadashi é que não acontece nada mesmo. Ele fala que o único gancho do mangá é que tem um coelho morto no começo, e é por isso que eu acho tão bom. O cara, ele põe esse nome super bizarro, né, tipo, trilhas de sangue, tem uma pequena pista de que pode ter algo bizarro no começo e só isso que é um puta clima de tensão pra mim. A gente sempre comentou isso, né, que é um pouco difícil de acompanhar ele justamente por conta do ritmo dele, mas por muitas vezes eu já reclamei desse ritmo, mas acho que meio que agora me acostumei. Teve uma época que eu tava meio, puta, tá foda acompanhar isso aqui, mas acho que agora eu peguei o feeling do autor, então... Bom. O fato de estar saindo em dois mangás dele pode ser que facilite um pouco. Maurício Xavier, ele está acompanhando o Chinowadashi, né? Sim. A trilha de sangue, faz um tempo, e ele diz que autor bom é o Oshimi, né? O cara tem dois clássicos modernos já feitos e tá fazendo duas outras obras excelentes simultaneamente. Sim. Espero que nunca pare. É o que a gente comentou também, né? Foi quatro mangás, assim, na sequência, todos os clássicos modernos já. Pois é, o cara tá caminhando aí a passos rápidos. Pra ficar no hall de não autores rápidos, inesquecíveis. Né? A gente já analisou ele e a gente viu. Oi. Achei que era um trocadilho com a velocidade da história dele. Não. Tem isso, mas a gente analisou a carreira dele e a gente viu ele crescendo, né? Tem isso também. É verdade. Sobre o tema do programa, então, Torreiro no Sekai, tem o Matheus Santos, 21 anos, designer gráfico e ilustrador em São Paulo SP. Ele diz o seguinte: como ilustrador, não posso deixar de comentar sobre a arte, que foi o que me fisgou imediatamente na obra. A riqueza de detalhes sem tornar algo mais realista e o character design bem criativo são pontos que me chamaram bastante atenção. E foi somente eu que passei 10 minutos olhando cada capa, aquela cheia de elementos e personagens. Não, cara, eu também amo as capas desse mangá. A gente acabou não falando no programa, mas tem capas excelentes, né? Sim. Muito boas capas. Mesmo. E criativas. É uma das coisas que me vendeu o mangá, na verdade. Uhum. Quando você falou dele da primeira vez, eu falei, ok. Mas aí eu vi a capa e falei, uma boa capa. O primeiro jogando pela capa, a ideia era, tipo, cada um pegava uma capa que gostava e só. E eu escolhi Hunter Hyde no Sekai na época. O Maurício Xavier, ele diz o seguinte no e-mail: tinha um tweet muito bom sobre Han que eu nunca mais encontrei, que era mais ou menos assim: Hunter Hyde Sekai, capítulo 4, uma menina transforma sua mochila em balão. Capítulo 35, um homem aceita sua morte e aprende a dizer adeus. eu acho que essa piadinha meio que vai bem fundo no que torna o mangá, no que torna esse mangá interessante. Han acaba percorrendo um monte de caminhos que parecem contraditórios, que a gente quase nunca vê juntos. É um slice of life episódico que vira um mangá de poderes da hora, que vira um coming of age, e é impressionante ver a autora se carregando muito bem em todos esses campos. Uhum. Se não fosse a incrível problemática pedofilia do Outaro, que está em algum ponto entre o Pegasus de Pompom e o final de Liar Game no ranking de maiores erros dos mangás muito bons, Han e o Mundo Cinzento estaria bem próximo do centro do meu coração. Cara, realmente, a gente tem que fazer top 10 piores momentos de bons mangás. A gente, eu lembro que eu já joguei essa ideia. Acho que agora a gente já tem mangás o bastante. Hunter x Hunter no Sekai entra nisso, com certeza. Eu tenho muitos momentos ruins de mangás bons. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas ele levantou um ponto que eu não tinha pensado na nossa análise, que quão variado realmente é os gêneros que esse mangá ataca, sabe? Parece sim. Um pouco mesmo um Battle Shonen divertidão. É um slice of life, é um coming of age, é um romance meio errado também, sabe? É muita coisa, sabe? E eu não tinha parado pra pensar nisso, não. O Hermes Passer teve a mesma análise que eu, o Judeu Ateu, né? Ele disse que sobre o Otaro só ter descoberto a idade da Han no final do mangá, né? Eu achei que foi só no final, você achou que foi em algum lugar lá na metade, ele achou que foi no final também. Ainda assim, ele continua achando que o cara é um completo filho da puta e diz que o meteoro no final só o fez lembrar do final de Yu Yu Hakusho. Eu não lembro qual é o final de Yu Hakusho, mas tem um meteoro também? Não. Não, não. Mas é porque é totalmente tipo, ah, é isso aí, acabou essa porra. É, aqui. E aí acontece isso, né? Eu coloquei o comentário dele aqui porque eu fiquei feliz que pelo menos mais alguém teve a mesma análise que eu, então. Pelo menos minha satisfação pessoal. Já seguindo aqui, o Tomás Turbando, por e-mail, a gente sabe da trocadilha desse apelido. Sim, é o Sr. Turbando. Sr. Turbando. Sim. Ele diz assim, ó, devo dizer que eu estou mais do lado do judeu na questão interpretativa do mangá. Quando li, tive a impressão, sim, que o Otaro descobriu quem realmente é a Han nesse finalzinho. Chega a discordar que isso é um grande elefante na sala, já que pra mim é parte intrínseca da temática do mangá. É como se, para que houvesse essa relação dicotômica entre a Han e o Otaro, precisasse de uma relação forte entre eles. Mas creio que é meio ignorante demais ignorar o trabalho temático feito entre esses dois personagens por esse elemento. Concordo com você, Tomás. Eu ainda acho que é um elefante. É um tema a ser conversado. Mas, modéstia à parte, eu reescutei o programa, eu escutando eu mesmo falar, olha, Judeu, parabéns, você pôs um argumento à frente bem interessante. Então, parabéns pra mim. Terminando aqui, a gente tem o João Miguel, psicólogo de Brasília. Ele fez um comentário rápido, eu pedi pra ele estender um pouco mais, porque eu fiquei fascinado pela perspectiva dele como psicólogo, né, nessa questão do Otaro e tal. Ele comentou o seguinte: me assustou como foi fácil aceitar a relação deles durante a leitura e como só após perceber se ele tivesse sobrevivido iria ter conseguido seduzir a Han sobre o Otaro, né? O que me horrorizou como a inocência dela seria usada e se estabeleceria esta relação como casos reais de pedofilia. Então, matar o personagem foi necessário para a história. Outro ponto a ser destacado é que essa história de um personagem mais inocente e tão comum no mundo dos mangás de romance, e principalmente quando temos joseis e seinens, que nem sei se me assustaria se ele acabasse vivo e formando o triângulo amoroso que muitos fãs queriam, né? Mas depois ele ainda comenta, né, sobre, tipo, tentei perguntar pra ele um pouco sobre qual visão, tipo, se teria algum final feliz pra, tipo, essa relação entre a Han e o Otaro, e, tipo, basicamente não. Lá, mesmo se ele tivesse esperado a menina crescer pra ficar com ela sexualmente, ainda seria, tipo, bem errado, sabe? Visto de um ponto de vista psicológico, sabe? Pô, seria muito ele manipulando ela e a inocência dela até chegar o momento que fosse legal pela lei. Sim, sim. É, nenhuma situação ali salva o Otaro, sabe? Não tem como a gente considerar ok. Mesmo que ele só descobriu no final, como a gente mesmo falou no programa, mesmo que ele descobriu no final, ele ainda assim, né? Seria tava um ali falando que tava interessado. Você acha que a autora... Desculpa estender sobre isso aqui, mas você acha que a autora matou ele porque ela sabia que isso seria um problema mesmo? Não. Acho que ela matou ele porque a história levou pra isso. A história levou pra isso desde que ele foi infectado lá. Então, eu acho que talvez, parando pra pensar, a autora nem deve ter visto nada de errado nisso. Não sei. Eu penso que é uma cultura específica japonesa que a gente teria que perguntar pra eles. Mas, sei lá, Sakura, ninguém vê nada de errado ali nas autoras, eu acho, né? Não sei. É complexo. É complexo. Daria tipo uma boa tese, um bom TCC, alguma coisa assim, uma boa análise acadêmica sobre isso. Talvez. Daria uma boa entrevista. Tinha que chamar essa menina e conversar com ela, só fora. O que é aí? O que você tá achando? É, beleza. Beleza, cara. Chegamos aqui então ao final da leitura de e-mails. Tem alguma coisa que você quer comentar, que você tem visto, feito, não sei o quê? Como não teve programa semana passada, eu vou pegar uma coisa mais antiga. Mas eu tinha visto uma série americana, uma série da Netflix aí, de true crime aí, chamava Confession Tapes. Enfim, é uma pegada meio dessas coisas de investigar casos e tal, que é essa coisa que americano adora fazer. Uhum. E aí uma coisa levou a outra, e eu acabei indo atrás de dois documentários que são de casos reais, e os dois são bem diferentes. Um eu não gostei tanto, tipo, eu gosto da como a história ela é fascinante, que chama Dreams of a Life, que é de uma mulher que ela morreu e o corpo dela foi encontrado só 3 anos depois no apartamento dela. Uhum. E aí, como que essa pessoa morre e ninguém se preocupa com ela por 3 anos? É uma série sobre era... isso? Não, é um filme. Ah, okay, de uma história real. É um filme documentário, né? De uma história real, tem uns trechos dramatizados. Eu acho que o documentário ele não responde tantas perguntas como eu queria que ele respondesse. Então, eu gosto como a história é fascinante, mas eu acho que faltou ir além na série. Sim. Mas eu vi um documentário que chama Dear Zachary. Uhum. Ele é um documentário. Eu não quero entrar muito em sobre o que, que é. Eu sugiro que as pessoas vão atrás sem ler nada sobre a história. Ok. Mas basicamente é um cara que ele era produtor de filme. O amigo dele foi assassinado. E aí ele quer gravar um vídeo pro filho desse amigo que tava pra nascer, falando quem é o pai dele, sabe? Fazendo uma. Pegando entrevista de pessoas que o conheceu e faz um documentário sobre isso. É uma história real. Então, vão atrás disso. Dear Zachary, o subtítulo é A Letter to a Son About His Father, né? Então, carta para um filho sobre seu pai. Tem no YouTube legendado, né? Daqueles documentários que ninguém se importa em direito autoral, então você encontra no YouTube legendado. Ok, interessante. É interessante, mas é pra ficar destruído. Só adianto isso. Ah, ok, se prepara. Okay. Fazia tempo que eu não chorava tanto vendo alguma coisa. Ô, oh, louco. Nesse nível. Eu lembrei agora que eu na recomendação de Talco de Vidro, eu falei: ah, vou terminar de ler e aí eu dou a minha opinião. E eu terminei de ler depois que a gente terminou de gravar a recomendação e eu nunca dei a minha opinião. Eu não sei se eu fui o maior fã, não, de Talco de Vidro. Tipo, é ok, é bom. Tipo, mas é. Eu achei um pouquinho abrupto demais. Não sei. Não sinto abrupto porque é um volume bem longo, na verdade. Às vezes eu até sinto que ele é mais longo do que deveria. Eu não acho que ele é abrupto, não. Eu acho que parou meio que do nada. Eu não tava. Talvez merecesse uma releitura minha, eu não sei. Eu meio que não entendi muito sobre o que é, afinal, sabe? É só um estudo de personagem mesmo? Crítica social ou não, eu não saquei muito bem. Talvez merecesse uma releitura minha. Eu não vou opinar, porque também faz tempo que eu li, mas quando eu li, eu gostei e eu permaneço com essa opinião ainda. Tem que ver isso aí. Teria que reler, vou reler um dia. Quando a gente começar o quadrinho ao quadrado, aí a gente vai fazer análise de mangás nacionais. Quando acabar de vez o mangá ao quadrado virar o quadrinho ao quadrado. Maravilha. Com a gente falar de todos os assuntos que tem pra se falar sobre mangás, né? Acabou, né? Não tem mais nada pra falar sobre mangá. A gente pula pros quadrinhos nacionais. Beleza, combinado. Recomendação da semana é sua, né, Leonardo? Olha só, eu vim só pra esse. Não, você não precisa falar isso pras pessoas, porque elas acabaram de escutar um podcast com você. Ah, é verdade. É que eu sumi na letra de e-mail e reapareci. Não, eu posso ter gravado na hora, né, logo depois. Que eu devia ter feito isso, inclusive. E, enfim, eu queria contar essa história pra vocês até. Que talvez vocês não conheçam e eu acho que vocês deviam conhecer. Uhum. Que é o seguinte: na Comic Con de 2015, foi aquela que eu fui, 2016? É Comic Con Expert, que eu fui, encontrei vocês, inclusive, a gente fez um rolê e tal, todo mundo. Foi divertido. E eu comprei um quadrinho chamado Shut Up and Listen, que era do mesmo autor do que tinha ganho o BMA daquele ano, o primeiro lugar, o Star Mind, que é o Daniel Bretas. E eu comprei esse quadrinho meio despretensiosamente. Eu gostava do cara, mas e o traço era bonito e tal, mas meio despretensiosamente. E aí eu li no avião de volta pra Porto Alegre. Tinham 5 histórias, ou 4, não lembro, acho que são 4. E eram todas muito boas, a maioria com pouco diálogo e bastante quadrinização boa e tal, boa narrativa visual. E eu gostei pra caralho, fiz um post, inclusive, só que ninguém tinha lido, porque o cara vendeu na Comic Con Experience e não tinha muito... Pelo que eu vi, ele vendia na lojinha dele e tal, não tinha muito como as pessoas conhecerem, era bem hipster. E aí ninguém deve ter lido esse texto. Mas agora, o cara vai lançar um filme de adaptação desse quadrinho. Ele tá numa campanha do Catarse, e aí eu queria juntar o útil ao agradável e recomendar o quadrinho dele e recomendar a campanha do Catarse para as pessoas ajudarem, porque é muito a cara de vocês e do público do Mangá ao Quadrado. Então eu achei muito válido. As histórias são basicamente sobre relação humana e sobre tecnologia, uma coisa meio Black Mirror, talvez. Esse é um pouco idiota de um dia, mas enfim. É bem confuso em alguns pontos, meio complexo, assim, meio abstrato, mas é muito bom, muito bem quadrinizado, bem ilustrado. Parece coisa que não foi feita no Brasil, que é um pouco preconceito. Mas você que tá falando isso. É, eu sei, eu não queria ter dito isso, mas. Parece demais. Um pouco, não tem nada de amadorismo que poderia. É que, tipo, esse é o preconceito que as pessoas têm com coisa brasileira, que vai ser amador. Mas tá longe disso. É extremamente profissional, extremamente bem feito, bem pensado, complexo. E inspira a discussão. Eu acho que se todo mundo lesse, teria muita discussão pra se ter sobre as obras. E, o mais importante, o cara lançou agora online de graça, pra as pessoas lerem e se importarem com o filme, né? Então, tem o link, provavelmente vocês vão deixar aí, eu posso mandar. Sim. E é muito bom, recomendo pra todos. E é rápido de ler, são 4 histórias curtas, muito sem diálogo e tal. Tomara que faça sucesso o filme, porque eu pesquisei Shut Up and Listen do Daniel Bretas e o primeiro link foi o post que você fez do Ao Quadrado. Pode ser que é a minha pesquisa do Google, mas... É, sim. Bem possível. O nome em português é o Cala a Boca e Escuta, tudo junto? É Cala a Boca e tudo junto e Escuta, né? Ele vai lançar o filme com esse nome e o quadrinho é Shut Up and Listen, né? Okay. Eu acho que talvez ele relance o quadrinho no futuro, não sei como é. É porque a qualidade de edição é boa a qualidade, só que não é, tipo, não é capa dura nem nada, é um gibizinho, sabe? Rende o mangá em quadrado? Vamos ler e não é um mangá. É, não é um mangá, né? Bom, a gente conversa isso. É bem curtinho, eu acho que, mas acho que dá sim, porque o meu post é bem interpretativo e acho que dá pra discordar bastante, o que você adora fazer. Inclusive. Ótimo. Caraca, cara, excelente recomendação. Eu gosto bastante quando a gente recomenda coisa nacional. Sim, e não é, tipo, eu nem conheço o cara, mas o cara parece ser muito dia de boa, na verdade, não vou negar, porque eu lembro quando eu fiz o post, eu pedi pra ele as imagens e ele mandou, tipo, o scan dele, tá ligado? Ele mandou diretamente pra eu usar no post, que eu não achei em lugar nenhum, né? Ah, nossa, que da hora. Sim, e aí ele até falou comigo aí recentemente sobre o Catarse e tal, então recomendo de verdade. Eu acho que não é só porque o cara é da hora, mas o trabalho parece bom. E o que ele mostrou no negócio do Catarse, lá na campanha dele, parece que vai ser bom esse filme. Parece que vai ser bom mesmo. Ele fez um vídeo todo meio Vaporwave pra divulgar e tal. É bem da hora. Cala a boca, escuta, Shut Up and Listen, do Daniel Bretos, é isso? Bretas. Excelente recomendação. Tô bem curioso de ler isso agora. Eu não, nem lembrava que você tinha esse post, não. Vou ver se eu lembro de linkar também no post. Certo, lembrei. Eu vou te mandar agora. Maravilha. Beleza. Dito isso... Até semana que vem? Até semana que vem. Eu não vou estar aqui semana que vem, mas até semana que vem. Talvez você esteja, como é que você sabe isso? É, provavelmente eu vou estar na rua bebendo. Desculpa aí, boêmio, né? Eu fico falando de bom agora, né? E nada que eu disser deve fazer barulho algum. Faz tempo que eu sofro desse mal. Agora o final de semana está no final. Então vou sair. Meu dia eterno vai terminar. A fita de reggae começa a tocar. Eu tenho certeza de que nada disso está nesse lugar. E aquilo me tira dali. Passando. cabeça dele nunca pisou nesse lugar, e aquilo me tira dali.